no ar, Nominata 616. Olá, eu sou o Coveiro e aqui estamos começando um... Olá, eu sou o Coveiro e aqui estamos começando... Começando um Inominata 66. Mais um Inominata 66. E eu acho que tô meio que deslizando temporalmente aqui, gente. Pessoal, aqui a gente vai fazer finalmente o podcast da segunda temporada de Loki. E é uma temporada que subiu o patamar das séries da Marvel Studios, assim, bem no alto. Tem até um meme que fala, né, que... Quando começou o ano, quanto mania! Falou, pô, o MCU morreu. Aí Guardiões da Galáxia fez sucesso. Aí o MCU viveu. Aí quando o Invasão Secreta foi estrear, o MCU morreu. Aí quando o Loki estreou, chegou, o MCU sobreviveu. Vamos parar por aqui, que aí é outro podcast que vocês têm que ouvir, tá? Bom, mas eu não estou sozinho nessa aventura temporal, né? Gente, pra falar dessa segunda temporada, segunda e última, eu estou acompanhado... Oi, aqui é o Felga e finalmente a assinatura do Disney Plus, valeu. Aqui é o Paulo e é sintomático quando a melhor coisa do MCU parece um filler. Isso foi indireta pra mim? Daqui a pouco a gente conversa, lá pelo meio do podcast. E nosso convidado... Aqui é o João e a 50 minutos é uma safada. Cara, ela se revelou nessa segunda temporada, né? E a gente tava achando apenas ela meio demoníaca, mas ela tava monstruosa aqui. Bom, é uma IA, né? Eu não sei se foi proposital ou não, mas a gente tá todo nesse tema agora, né? E, bom, pessoal, primeira série do UCM, Loki, que tinha confirmado assim que terminou a série de que teria uma segunda temporada. Terminou daquele jeito, assim, impactante. Era, na cabeça da gente, a gente achava, né, que... Era a abertura do multiverso ali com a morte daquele que permanece. Mas tinha uma segunda temporada pra vir aí. E a única coisa que a gente tinha uma ideia é que quando o Loki chegou lá, parecia ser meio perdido, né? Porque de cara assim, o Morbius não reconheceu ele como Loki. Eu não parecia ter reconhecido, né? E tava junto lá daquela gente, a Hunter B15, ficou meio assim. Claro que quando voltasse essa temporada, tinha que começar a partir dali. Mas se algumas pessoas olharem com muito detalhe, vê que não é exatamente a mesma cena que volta. Então, provavelmente, entre essa primeira temporada e a segunda, eles repensaram alguma coisa do que exatamente ia acontecer aí. Quando terminou aquela temporada, eu acho que eu vou até perguntar pros meninos assim o que eles achavam que ia acontecer. Mas a minha perspectiva é que, bom, mudou tudo e eles estão agora numa realidade paralela. Era isso que se pensava no começo. Mas quando a gente vai ver esse episódio aqui... Aí tem uma grande surpresa, porque, claro, tem a estátua lá gigante do Kang, tem um visual totalmente diferente, assim como se fosse aquele que permanece e tivesse mais à mostra. E aí a gente, ao longo desse primeiro episódio, quando o Loki começa a fugir, porque ele de repente percebe que tá num lugar errado, que ninguém reconhece, e fica clamando para as pessoas reconhecerem, né? Mobius, um novo amigo dele, Mobius, a B-15, até o Casey, né, que é aquele... cara que ficava, sei lá, numa mesa operacional lá, recorrendo a todo mundo, mas ninguém o reconhece, pelo menos de cara. E aí a gente também vê um pouco do que é aquele local onde ele está, que é fora do espaço-tempo, né, pelo menos sugere isso, que tem outras naves, tem uma nave de correio, uma nave não, né, é um carro voador, na verdade. A gente explora mais aquele ambiente no meio da fuga. E aí começa a ocorrer os deslizamentos temporais do Loki. E aí a gente pensa, quando ele desliza a primeira vez, ele vai parar num local... numa TVA, que o reconhece. E aí, ao longo desse episódio, quando o deslizamento vai para um canto e vai para o outro, ele percebe que essa realidade onde ele não é reconhecido é uma realidade que não é alternativa, mas sim é o passado. É um passado em que, basicamente, parece que os personagens da TVA que ele conheceu no presente não conheciam. Como se fosse algo que foi, de repente, camuflado. Ele percebe isso o quê? Quando no passado... cai uma bolona gigante, assim, num lugar que ele fugia, racha o chão da TVA, e aí quando ele volta pro presente, aquele chão não tá rachado. Quer dizer, não tava rachado antes, mas passa a ficar rachado. Então ele percebe que ele tá deslizando temporalmente pro passado, e à medida que ele vai andando no deslizamento desse passado, nesse vai e volta, ele vai modificando alguma coisa dos presentes, né? E aí ele finalmente consegue se estabilizar um pouco, vamos dizer assim, pra convencer o Mobius do presente, né? Do presente da TVA, é complicado até explicar, porque a TVA não deveria ter passado, presente e futuro, mas é o que tá acontecendo aqui. Então ele começa a convencer o Mobius que precisa de ajuda. E aí, bom, já pergunto pra vocês aqui, né? Foi um choque pra vocês essa coisa de ficar viajando no tempo da TVA? Então, quando termina a primeira temporada, aí, claro, aquelas várias teorias, mas a princípio, né, como terminou com aquela frase do Aquele que Permanece, né, falando, agora, tá vendo, agora que eu morri, se eu morrer, isso aqui vai se infestar de Kangs, o negócio vai pegar, então dá a entender que ele parou numa realidade em que o Kang dominava, um dos Kangs, né, dominava a TVA e tava num clima ali de guerra, né? A gente sabe, né? O Aquele Permanece morre, começa a surgir várias linhas temporais, né? E então, pra mim, seria algo desse tipo, né? Aí começa, então, esses deslizes, né? E aí, mais pra frente, né? Devemos falar sobre um personagem que é importante, foi extremamente importante pra toda a série, mas... Como é que você vai falar em deslize temporal dentro de um lugar que tá fora do espaço-tempo, né? Enfim, mas aparentemente, né, vamos dizer assim, o que ele fazia no passado, vamos dizer assim, no passado, entre aspas, né, afetava o presente, né? Mas ao mesmo tempo as pessoas, vamos dizer assim, não lembravam que ele estava no passado, né? É porque, na verdade, se você olhar direitinho... ele não estava realmente no passado, ele estava no passado naquele momento. Então eles estavam meio que vivendo eu não sei nem como é que definir isso, tem alguma teoria aí pra isso. Mas estava reconstruindo o passado naquele momento. Tipo, de repente o chão, como eu falei, o chão estava bem. Aí desliza, quebra o chão lá. Aí de repente o chão quebra no presente. Mas as pessoas não têm lembrança dele no passado. Então, eles vão começar a ter, né? E não tem, realmente, você tá certo. Eles não têm. Até surgiu um personagem. Porque aconteceu alguma coisa entre esse passado e esse presente agora que faz eles não lembrarem. Tem razão. E aí fica nessa, né? Porque tem, vamos dizer assim, ele tem tem todo o clima de tensão, certo? Porque, em tese, tá tudo acabando, né? As linhas temporais, aí estão dizendo, vai ferrar. E parece que no passado também tá rolando a mesma coisa, certo? O mesmo problema, várias linhas temporais precisavam... Parece ser cíclico no problema. Então. E, de certa forma... E aí ele fica naquela, ele não consegue se estabilizar, né? No momento que ele consegue, né? Aí o Mobius leva ele lá pro cara que parece que vai ser a solução pro problema, né? Esse momento, assim, que tem essa fuga no passado, né? E no presente, aquele desespero, é muito engraçado. Assim, querendo ou não, é a série que as pessoas olham no UCM e falam assim, olha, a série do Loki é perfeita, não tem as piadinhas do UCM por aí vai. Mas tem, mas é um negócio bem, bem humor inglês. Tipo aquela do elevador, em que ele fala, não, tá tudo bem, não sei o quê. Aí ele dá um deslizamento temporal, que é uma coisa assim, horrível, né? É como se a pele dele se esticasse pra todos os lados e por aí vai. Uhum. Aí o Mobius fica com a cara de assustado. Já disse, mas você disse que tava tudo bem. Eu disse, mas não tá não, porque é horrível. Aí tá uma moça do lado, parece aquelas cenas de Arrested Development, né? Que joga a câmera pra uma pessoa que não tem nada a ver com a história e a moça do TVA tá horrorizada com o que tá acontecendo. Porque também nunca houve um deslizamento temporal dentro da TVA. Eu acho que havia essas coisas fora, né? Ele tinha dado a entender isso, né? Que fora existia em qualquer... Sim. Não tem lógica, assim. É que dá pra falar em lógica, mas não tem, vamos dizer assim, lógica, um lugar que tá fora do espaço-tempo, tem deslizamento temporal, né? Eu também tive a mesma sensação. Eu lembro que no final da primeira temporada eu fiquei confuso pra saber se ele tava numa realidade alternativa ou se alguma coisa que ele tinha feito ele tinha alterado a realidade, né? Enfim. E quando começa essa temporada, eu ainda achei que ele tava, tipo, deslizando, sei lá, entre universos paralelos ali. O que não fazia muito sentido na minha cabeça, porque, né, era um lugar fora do tempo. Mas ao decorrer aí da série, a gente vai entendendo que é realmente essa questão de tempo, né? Que acaba sendo um pouco engraçado, porque ele consegue manipular o tempo através de um lugar que não tem tempo, sabe? Não que ele manipule, mas ele consegue se deslocar ali no tempo, num lugar que não... Teoricamente não existe o tempo, né? Só que quando você para pra analisar, o tempo ele é uma coisa que sempre vai existir. Não tem como você não pensar no tempo, sabe? Né? Tipo, a todas as ações, palavras e tal, você tá se movendo através do tempo, né? Na questão diria que o tempo é a perspectiva da gente. Mas aí tem uma pequena falha de roteiro, porque eles dizem, não passa, não existe tempo na AVT, mas o Data consegue ver lá, você veio aqui há 400 anos atrás, eu sempre trabalho aqui sem dormir todos os dias, pro Data tem tempo, pros outros não. Ai, ai, o Data é o personagem que a gente vai apresentar daqui a pouquinho, tá? Mas falou antes de falar do Data, fala aí do que da sua perspectiva também, e me responde assim, tem algum sentido essa coisa de... Se existe alguma teoria, que eu sei que existe várias teorias de espaço-tempo, assim. Mas teoria de a pessoa estar fazendo o próprio tempo para as pessoas lembrarem daquele momento. Eu acho que não tem nenhum filme de ficção científica nessa linha, ou tem? Acho que o próprio De Volta para o Futuro tem, né? Cara, é uma volta de tempo estável. É, no TV Tropes eles chamam isso de São Dimas, porque quem usou isso primeiro foi o pessoal do Bill e Ted. Assim, primeiro entre aspas, mas quem foi que deixou mais claro? Porque normalmente seria mais ou menos assim. Não importa se um viajante do tempo tá viajando no tempo, não importa o que ele faça, o tempo pra ele tá passando, entre aspas, em simultâneo ou em outro período de tempo. Por isso que quando ele tava falando o Data no passado, o Data conseguia lembrar, só que ele só conseguia lembrar depois que o Locke falou no passado, porque o tempo tava passando, entre aspas, em paralelo para os dois. E apesar disso, esse falou de esse ciclo fechado no tempo, tá no nome do cara, é Ouroboros. Tudo nessa série, se for olhar, a TV ela foi criada em paradoxo de bootstrap o tempo todo. Nada foi criado, tudo é sempre alguém que voltou no tempo, que entregou tudo pronto pra alguém, então criar com base no negócio que já existia, porque alguém no futuro ia voltar e fazer isso. Até o apelido do Ouroboros foi assim. Sim. Bom, o Data que o Paulo tá chamando aí, a gente pode falar agora, o ganhador do Oscar agora, né, que é o que fez o Data do Goonies e o Short Term, alguma coisa assim, no Indiana Jones, né? O cara ainda disse que é fã de Indiana Jones. Não, nem sou tão fã de Indiana Jones. Esse é uma variante do coveiro, isso aí. Na minha época, eu gostava mais do Alan Quartman. Nem era tão fã assim do Indiana Jones. Mas eu conheci o personagemzinho do Short Round, né? Que eu até perguntei a você se tinha uma tradução, mas não tinha, enfim. É o Ken Hill Kwan, ganhador do Oscar por aquele filme, né? Todo mundo em todo lugar ao mesmo tempo. E aqui ele é o Ouroboros, que é um diminutivo para OB, né? OB. E curiosamente, ele é um cara que só aparece agora, mas parece ser o único faz-tudo de toda a operação da TVA, né? Eu acho que em algum momento o Mobius, assim, quem pode resolver isso? Eu não sei, vamos lá pro departamento de crises, vamos dizer assim. Vamos diretamente lá para ver se o cara lá que tá lá resolve. O cara que tá lá, o Ouroboros. Ninguém lembra dele, ninguém reconhece ele. Provavelmente pelaquela coisa que a gente vai falar lá no episódio 5, né? Mas ele lembra do Mobius. Fala, Mobius, há quanto tempo? Não sei o quê. E aí o Mobius fica tentando fingir que lembra quem é e por aí vai. Mas até ele, quando recebe a informação do que tá acontecendo, que é o deslizamento temporal, né? Eu acho que é isso que estão traduzindo. É desse jeito que estão traduzindo na dublagem? Que é time sleeping no inglês, mesmo, né? E aí ele... É o glitch do Spider-Verse, na prática. Então, é isso que eu queria discutir, porque vendo alguns vídeos sobre a história, né? Vídeos sobre a série, diz que o deslizamento temporal não é a mesma coisa do que aquele glitch do multiverso, porque esse aqui, no caso, é pelo tempo, e o outro é como se fosse sei lá... Ele não vai pra lugar nenhum. É como se fosse ele sendo danificado porque ele está em outro multiverso. Então, a princípio, não é pra ser a mesma coisa. O efeito não é a mesma coisa. Porque o deslizamento, ele realmente vai pra outro canto. Ele some. Na perspectiva das pessoas que estão lá, né? O Loki, por algum tempo, some e depois volta. É tanto que quando ele tá descontrolado, de vez em quando tem umas cenas de susto, né? Que os caras estão atravessando o corredor, o Loki tentando falar com o Mobius, assim, Mobius! Aí some, aí o Mobius olha pra trás, aí deve estar imaginando coisa. Aí ele parece pro outro canto, aqui! Então, ele realmente tá desaparecendo, enquanto o glitch é mais um dano, né? Algum ataque físico, né? Que acontece. Mas enfim, a grande questão do OB é tipo assim, não pode haver deslizamento temporal aqui, o que tá acontecendo? E aí, pra corrigir isso aí, o Loki, de repente, quando tá deslizando temporalmente, vai até esse departamento, quando vai pro passado, lá de recursos, de crise, sei lá, não lembro nem como é que chama isso aí. E aí vai meio que instruindo o OB do passado e perguntando a ele como é que se poderia resolver a situação dele. E aí ele vai meio que diz assim, ó, faz o seguinte, você poderia criar pra mim isso? Só que ele pede isso lá no passado, sei lá, não é impossível contar o tempo aí, mas você vê o OB supostamente estaria muito mais jovem. Cabelo de outro jeito, sem óculos e por aí vai. E aí passa-se anos, quando ele volta pro presente, ele, não, posso realmente fazer isso. Eu achei que não tinha criado, mas criei, tá aqui. E aí vai dando as peças todas pra poder fazer uma espécie de cura do Loki. Porque o que ele tentou, eu nem sei explicar direito, talvez vocês possam me explicar melhor. O que ele tentou fazer com o Loki foi meio que apagar o Loki do tempo, mas ele teria que ser apagado... nosso tempo, no tempo que ele tava blipando, era isso? Então, ele tinha um problema que eles estavam falando da aura temporal. Sim. A aura temporal dele tava instável, então ele ficava, por isso que ele ficava, então, deslizando. Então, eles precisavam, então, capturar a aura temporal lá dentro do onde tava o tear temporal. Sim. A ela. É um novo cenário aí, que aparece, né? Né? E aí, então, faria o desconcerto, certo? Mas para poder capturar a aura temporal, ele tinha que ser podado, né? A gente lembra que quando alguém era podado, ia para lá pro vazio. Certo? Então, nesse momento, no, vamos dizer assim, no momento exato, em coisa tal, inclusive aí a TVA, ela, de novo... Então, mas ele teria que estar fora do atual, ele né? Ele teria que estar fora realmente daquela, sei lá, daquela linha temporal, entendeu? Ele não, tinha que estar fora daquele tempo, né? Linha temporal isso. Isso. Né? E aí tu capturaria a aura dele e aí conseguiria restabelecer a ele, né? É engraçado essa parte, porque Ouroboros é o símbolo, né? É aquela representação, né? Do... Da cobra mordendo o próprio rabo. Isso. Na verdade, é o símbolo do infinito. É. Antigamente era só um círculo que fazia. Hoje em dia, tem gente simbolizando Ouroboros com o símbolo do infinito, né? Tipo assim, a cobra cruzando, fazendo um oito e mordendo outro rabo. Acho que nos mais antigos era só um círculo, como se fosse... Era só um círculo. Começo, meio e fim. É. Hoje em dia tá assim, de um oito, né? Então, e aí o personagem, de certa forma, por isso que ele talvez consegue ter as lembranças daquilo que acontece no passado, enquanto os outros não têm. Até porque mais pra frente tem lá a explicação, né? Pelo menos em tese, teria a explicação de por que que, vamos dizer assim, o Mobius, a B-15... Por que que eles não lembram de nada. Não lembram. É, né? Eu acho que talvez ele, exclusivamente ele, não foi submetido. Dá impressão a isso, né? Não, então, até porque mais pra, assim, ao longo de vamos dizer assim, o Ouroboros, ele é, vamos dizer assim, ele tá lá naquele, que acho que seria como é o nome mesmo? Departamento de Engenhocas, assim, sabe? Porque ficava o pessoal que nem sabia o que fazia, mandava os tabletzinhos dele, os tele alguma coisa lá, mandava por um tubo... Os tempeds. Mandava por um tubo... Ele sozinho recebia o tubo, aí fazia um aperto de parafuso, só pra simbolizar que consertou, e mandava pro tubo de novo. Exatamente. Só pra explicar, porque o coveiro tá complicando, basicamente assim, Goonies é canônico no MCU. Só que no final de Goonies, assim que fechou a tela, o pessoal da TVA veio, sequestrou o Data, colocou ele lá no porão e ele tá consertando as coisas até hoje. Tá bom, quando eu falar do passado do Data, a gente vai ver se encaixa isso. Do Data, não. Do... Aquilo ali é uma variante. O verdadeiro passado é o único. Bom, enfim, quando acontece do Mobius ser enviado lá pelo Tear Temporal, que é um negócio totalmente novo que aparece, né? Que aí é curioso, né? Que é um Tear físico mesmo, né? A linha do tempo sagrada entra por um canto, só que ela tá desfiando do outro lado, porque agora tá se abrindo, digamos assim, várias linhas temporais. Então, de alguma maneira, o negócio tá meio irregular ali, não tá funcionando muito bem aquela... Pelo menos pra função que era dela, né? Que antigamente era pra enrolar o carretel, não deixar desenrolar. Carretel de linhas temporais, vamos simbolizar dessa maneira, né? Mas agora o Loki, nessa operação em que, enquanto o Mobius está lá, usando todo um traje hiper pesado, pra suportar os ataques, sei lá, das energias temporais. E... radiação temporal. É, exatamente. E aí, quando ele tá entrando lá, o Loki, nesse momento, ele tá agora indo pra outro tempo da TVA, que não é mais o passado que ele tava indo. Ele tá indo pro futuro, e aí começa a ter um monte de cenas que você vê que é aquelas detalhezinhos de cenas em que é uma coisa que provavelmente vai jogar pro futuro. Porque é um telefone que toca, é uma coisa que cai no chão que ele presta muita atenção, e por aí vai. Até o momento em que ele sabia que tinha que se podar fora dali, ele vai encontrar, abrir um local assim, como se fosse abrir uma porta, né? E ele não sabe exatamente quando é a hora que ele tinha que se podar. E quando tá abrindo essa porta aí, ele vê a Sylvie, que fala assim, ah, você tá aí. E ele, e por estranho, porque a Sylvie, em teoria, devia estar sumida. E aí, de repente, ele é podado pelas costas e a gente, em teoria, não sabe quem é. Mas a gente, que é meio que gosta de imaginar, já fica pensando quem é que poderia ter podado ele exatamente ali, né? Só pra constar, toda vez que terminava um episódio, ia o Coveiro e o Fega ficar dizendo spoilers na minha frente pra que eu soubesse tudo antes, porque eles são malvados. E o Coveiro sempre ouviu o áudio, passou três semanas. O Coveiro passou 3 semanas dizendo que era um tal de Raimundo Nonato que tinha feito isso. Não sei até hoje que esse cara. Piada com o Raimundo Nonato que tá querendo emplacar de qualquer jeito com cima de mim. É, eu acho que é um dos momentos ali que ele já começa a introduzir essa ideia do deslize temporal. Eu gosto bastante, né, acho que vale aqui ressaltar também algumas partes de atuação que a gente não chegou a tocar no assunto, que tanto a parte, né, a interação entre o Loki e Mobius, eu ainda acho que ela é sensacional, eles conseguem trazer muito da primeira temporada ali, que eu acho que era uma das coisas mais fortes ali na primeira temporada, eles conseguem trazer aqui, é bem forte. Aqui tem até várias discussões ali, né, é até bonito o simbolismo do Mobius indo lá pra salvar o Loki, conseguir colocar ele de volta dentro da linha temporal, né, pra salvar ele ali. A introdução também do Ouroboros é um personagem que... ele é carismático, né? Ele é divertido. Ele consegue ser divertido mesmo sendo sério ali, porque ele é um... mas ele é caricato, né? Mas ele consegue ser divertido. E a introdução dele é bem, bem bacana. E, né, que nem o Coveiro falou, que vai pro passado, vai pro presente, vai pro futuro. E começa já a desenvolver mais essa questão do futuro, né? Assim, quando ele vai pro futuro, a gente meio que já imaginava que aquele tempo ali era o futuro mesmo. Naquele momento lá que ele vai investigando o que tá acontecendo ali, né? Ele vai andando até que ele encontra ali aquele elevador onde a Sylvie tá saindo dentro dele. Ele fica meio confuso. Aí ele só sente, tipo, né? Ele olha ali que ele precisa se podar, mas ele não... eu não sei se ele tá sem o negócio de se podar, não sei se ele acabou perdendo ali o bastão. Ele perdeu, não foi isso? Que eu acho que ele perde, né? Daí ele tem desespero até que simplesmente ele é podado do nada, né? E também tem o telefone ali tocando, que ele fica olhando, será que tá tocando? E depois, lá no futuro, né? No spoiler na série, a gente acaba descobrindo ali. Então acho que eles conseguem ali conectar bastante coisa, né? Eu acho só que parece que essa cena ela vai ser mais importante do que ela é. Tipo, que nem na hora que o telefone tá tocando, parece que tem uma mensagem mais importante do que ela realmente é no futuro. Mas o mistério ali em si, ele é bem interessante, porque ele já começa a deixar aquele famoso cliffhanger, né? De deixar as pontas ali pros próximos episódios também. É o aparecimento da Sylvie ali rapidamente, né? A gente fala assim, bom, isso é uma coisa que vai acontecer. Eu acho que marca ali que é o futuro. Até então, ele não sabia se era futuro ou passado ali. Só sabia que tava assim, uma coisa como se fosse a TVA entrando em pé de guerra, completamente, né? E aí, você vê que quando a cena é o... É outro estilo de narrativa, né? É assim, eu confesso que os primeiros 2 episódios eu tava achando assim, será que vai acontecer? Eu tava bem cansado, eu tava... não sabia se ia gostar dessa temporada, não. Eu fui comprado a partir do 3º episódio. E aí, voltando nos outros episódios, você vê quão bom amarrada ela é, né? Mas você sabe pela construção aí dessa cena, que cada detalhe que o Loki olha, que ele tá prestando muita atenção, é como se fosse pra marcar em algum momento, né? Jogar aquela sinal de que, olha, desse jeito, cada objeto que ele olha, cada coisa que ele olha, vai ser como se fosse um marco pra uma coisa que vai acontecer no futuro. Porque é isso que fica bem claro quando a Sylvie aparece, né? Uma cena importante pro futuro. Não que seja realmente tão importante, mas foi. Não, o que eu ia dizer é que muito provavelmente você não gostou dos 2 primeiros episódios porque ainda tava, entre aspas, ressaca do Ahsoka, né? Estreou 2 dias depois. Foi uma péssima decisão da Disney, mas também o final do Loki também acabou batendo com o Marvels. Então foi tudo batendo cabeça. Eu não sei se a ideia, tipo assim, ó, não vamos perder gente que vai deixar de assinar. Vamos jogar uma coisa atrás da outra. Pra mim, que sou assinante anual, pra mim é muito ruim, porque eu quero digerir uma série e outra. Então, realmente, eu saí, o Paulo falou certo. Eu saí de uma série que eu sou muito fanboy mesmo, e gosto de todo, acompanho todo o universo expandido. e é muito, muito cheio de informação pra, pra quem é esse tipo de fã, né? Aí cai pra um outro negócio que eu tinha que resgatar, e tem todo um clima, que eu acho que a gente pode até passar pra esse ponto aqui agora, tem todo um clima de série meio britânica. A maioria da parte dos atores, inclusive ali, acho que tá entrando ali, novos, deve ser britânicos, pelo menos o pessoal ali da TVA, né? Por exemplo, em determinado momento, quando meio que tá se resolvendo a coisa e vai saber o que que vai fazer, porque existe um conflito ali, né? É pra gente liberar as linhas temporais novas ou não é? Aí surge um mini conselho de guerra ali. Eu entendi que era um mini conselho de guerra. E é uma das atrizes nova britânica, é uma que vem da série do Game of Thrones lá. Quem viu o Game of Thrones deve saber. Que ela amamentava o menino, né? Já mais velho no peito, né? Uma coisa assim. E aí ela surge aqui com a General Dox, né? General Dox, que é o diminutivo de Paradox. Do mesmo jeito que Ouroboros era um personagem dos quadrinhos da TVA lá, o Paradox também era. Tinha todo mundo na mesma cara. Os personagens tudo com a mesma cara. Aqui no MCU é que cada um fica com cara diferente. E aí ela é a personagem que quer acabar com as linhas temporais, quer deixar a TVA estável como ela era. Porque foi sempre assim, tem uma razão pra sempre ser assim e por aí vai. E ela é meio que acompanhada por um caçador, né? Do mesmo jeito que tem a B-15, tem um outro caçador chamado X-5. Né? X5, sei lá. E a relação entre eles dois ali, eu achei tão esquisita, que como é a mesma personagem de Game of Thrones, que é a mãe do menino já velho, e tratando ele feito um bebê, eu achei muito esquisita do jeito que ela trata ele aqui, só que é o outro ator, né? O Rafael Cassal, não tem nada a ver com aquele menino, que era um brasileiro, inclusive. Só que ela trata ele como se fosse um... Muito bem, meu, sei que lá, dando umas mimadas nele, uma coisa assim estranha. Que eu falei, nossa senhora, que relação estranha me lembrou isso do Game of Thrones. Mas eu acho que ela não veio de nenhum multiverso que tinha dragões lá na realidade, né? E ao mesmo tempo surge também a tal da juíza Gamble. Que eu não conheço a atriz também. É uma personagem assim que tem até... visualmente ela é muito diferente. Eu não sei se a atriz é daquele jeito. Enfim. Parece que eles resolveram expandir o lance da TVA e criar personalidades bem diferentes visualmente. Vamos colocar assim. Que você acha até meio estranha assim. Algumas pessoas meio esquisitas as pessoas, vai. E aí é no meio dessa confusão. Tá decidindo o que faz, o que não faz. Deixa as linhas do tempo viver, já que são pessoas vivas. Se deixa as linhas do tempo serem destruídas, porque senão vai criar um conflito da TVA. E é o Loki que meio que interrompe lá a confusão, né? Porque eles estão querendo caçar a Sylvie, né? Pelo menos na discussão que tá lá, é caçar a Sylvie, que é a Sylvie que causou essa desgraça. Ela que destruiu lá os Time Lords, que mal sabem eles que é governado por aquele que permanece. E aí chega o Loki e interrompe a reunião e meio que joga o bastão temporal lá, o bastão de podar lá, né? E abre uma parede lá, que tava fechada, que teve uma outra decoração, mas ele tinha visto na parede que tinha um visual lá do aquele que permanece e mostra, ó, vocês estão sendo enganados, que tava governando todo o tempo, era esse cara aqui, aí mostra. Aí o Mobius fica olhando, a Dox parece que não, mesmo assim não aceita, mas diz que ainda vai caçar o Sylvie, porque ela acha que é mais seguro assim, e por aí vai. O curioso é que essa sala aí, onde tava tendo essa reunião, é a mesma sala onde o Loki, no passado, ele ouve uma mensagem como se fosse de algum momento da linha do tempo, em que a Renslayer está conversando com aquele que permanece, e parece que eles têm uma relação aí, né, entre eles. Deu a entender. Nesse momento eu achei que ia ter uma relação como namorados, já que a Renslayer é o sobrenome da Ravonna, que nos quadrinhos é realmente uma relação amorosa do Kang lá. Às vezes é relação amorosa, às vezes é uma relação desamorosa, né? Dos personagens novos, né? Só ressaltando também o Ouroboros, novamente. Acho o mais interessante. Dos demais, tem ali o X5, que aí depois ele volta no segundo episódio ali como Brad, né? Que tem o nome do episódio. Começa lá, quem é Brad, né? Inclusive, todo mundo acho que tava assistindo, quando leu o episódio, ficou tipo, realmente, quem que é Brad, né? Então, ninguém imaginava que estaria esse personagem de novo ali pra contar uma nova história pra ele. Aí tem dos demais personagens, né? Tem a General, que ela acaba sendo ali basicamente a antagonista, né, desse mini arco ali desses primeiros episódios, né? E ela é contra, na verdade, a nova ideia de realmente manter todas as linhas temporais em funcionamento, né? E contrapartida tem a... Como que é o nome daquela... que você acabou de falar, a personagem que parece a Carmen Lúcia? Agora eu esqueci o nome dela. A Juíza Gamble. Isso. É também baseado em outro personagem da TVA, só que esse aí eu não lembro agora. Daí tem, no caso, essas duas vertentes aqui, onde um lado das pessoas acreditam que realmente precisa continuar podando ali as linhas do tempo pra conseguir manter o status quo e conseguir suportar, né, manter a linha do tempo sagrada, né, que nem eles acreditam. E no outro, né, muitos ali acabam acreditando que realmente precisam abrir novos leques, né, deixar realmente acontecer, porque muitas vidas acabam se perdendo e tal, né. Querendo ou não, eles descobrem, na primeira temporada, eles descobrem que cada um deles ali era uma variante tirada de seu tempo pra trabalhar, sem as lembranças, né, do seu passado, trabalhar pra TVA. Então eles estão sabendo que podem estar matando ali, se deixar as linhas temporais morrer, matando amigos ou por aí vai, de pessoas reais que realmente existem. Não é só, tô matando uma variante porque ela não merecia existir, é só uma correção divina do tempo. Eu tô matando pessoas mesmo. E, ironicamente, a gente tem ali o próprio X5, né? Que acaba se tornando ali o Brad, acaba fugindo pra uma das linhas do tempo ali pra conseguir viver durante um tempo ali como um astro, né? Um astro de cinema ali, uma celebridade. Uma curiosidade só desses personagens novos, agora eu pesquisei aqui, né, o nome, é que a Kate Dick, que é essa atriz da Docs, todo mundo achava, quando disseram que ela ia ser uma vilã, que ela ia ser uma versão variante mais velha da Sylvie. E que a Sylvie seria, a versão velha da Sylvie seria a vilã dessa temporada toda. Então, pra você ver que não dá pra acreditar em tudo que você ouve ou lê na internet, né? É igual na época da teoria do Mephisto, né? Que todo mundo achava que todas as séries ia aparecer o Mephisto. Paulo, você achou? Você concorda que eu, como eu te falei lá no começo, você ia gostar dessa série porque o clima dela é todo Doctor Who? Ou eu tava falando besteira? É um clima de série britânica. Tem várias séries britânicas que são assim. Tem muita coisa ali, principalmente com Ouroboros, que lembra muito IT Crowd. Então, tanto faz, na verdade. O que eu acho é que, no fim das contas, podia ter sido uma temporada só de 10 episódios, matando alguma das coisas, alguma das barrigas das duas temporadas. Tipo, o trem e outras coisas. Da primeira temporada, o Planeta Lamentes, né? O que pareceu muito, na minha opinião, é que, assim, é que eles não estavam com muita coragem de fazer uma série de 10 episódios, então fecharam no cliffhanger que se fracassasse, iam dizer, não, e terminou aqui, pronto. E tem outra coisa, né? Era mandatório do Kevin Feige de fazer tudo com 6. Depois é que ele foi abrindo as pernas pra algumas séries, entendeu? Mas a Glock foi a primeira anunciada, e não, tem que ser 6, tem que ser formato de filme, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele fez, fizeram do jeito que ele falou, né? Só que ele já sabia que 6 não dava, inclusive, não sei se tinha intenção de voltar e ter mais, né? E aí já sabia que ia fazer, digamos assim, mais 6, vamos dizer assim. Por isso que eles botaram aquele avisozinho no final. Cara, é aquele clima de guerra civil, né? Certo? E aí apresenta esses novos personagens, né? Você tem esse embate, né, entre a juíza Gamble e a General Docs. Mas eu acho que quem cresceu, né, nessa... E principalmente ao longo de toda a temporada, né, foi a B-15, né? Como vai de uma coadjuvante, né, ali, né, por uma das personagens principais aí da série. Tomando a frente, vai lá no Conselho de Guerra, segurando as pontas, né? Tem uma liderança ali praticamente, né, quase que inquestionável, né? E se você olhar a diferença que ela tá, né, depois que ela reconhece que ela estava do lado errado, vamos dizer assim, né, que havia tudo um mitos ali. Ela é outra, digamos assim, outra pessoa agora. Ela não trata variantes, nem pessoas de linha temporal como se fosse objetos. Aí ela olha pro X15 com a cara, tipo assim, será que eu era tão ridículo assim? Que o X15 é todo, tipo assim... X5, né? É todo assim, vamos fazer isso! Aí ele cruza as mãos assim, né? Faz assim, aí tem escrito na luva dele, né? X... E a outra tem 5. Então ele é todo meio idiota, assim, né? Pelo menos é desse episódio. E tem essa relação, né, com a General Dogs, é praticamente aquele, como é que se fala, aquele soldado que faz tudo pra agradar, né, o general, tá? O general fica falando, meu queridinho aqui que faz. Mas meu mamãe e filhinhos, se você percebeu. Isso, é quase só isso. Só eu que Game of Thrones aqui pra ter achado que isso não era relacionado, não, aquela mulher lá com o filho lá, o... Cara, eu nem lembrava dela, né? Eu também assisti muito pouco de Game of Thrones, tá? Mas eu nem lembrava dela em Game of Thrones, cara. Então, ela é aquela mulher... Você viu a cena que ela amamentava o filho grande dela? Não, eu lembro da cena, mas não lembrava que era ela, entendeu? Então, aí eu até pensei ser o mesmo menino, né? Mas enfim. Mas o que eu acho mais legal, né? Além da introdução desses novos personagens, desse clima aí de meio que disputa, né? Aí no final a General Docs vai falar, eu vou fazer o que eu quero, e todo mundo fica imaginando imaginando que ela vai atrás da Sylph, né? Logo de cara, não, então ela vai atrás da Sylph. Mas ela disse que ia, não foi isso? Não, pior que, pelo que eu me lembro, assim, de tão. Não foi tão explícito, certo? Mas. Eu não achava, inclusive, quando a gente vai ver para o segundo episódio, né? Eles acham que para encontrar a Sylph tem que encontrar a Unidade Dox. Porque eles acham que ela tá indo atrás, né? Era o plano deles. Exatamente, né? Vale lembrar, né, que no final do primeiro episódio, acho que é o único que tem uma cena pós-crédito, né? Mostra o destino da Sylph, né? Agora tem, né, o que chama ramificada, né? Que são as várias realidades, né? As várias, vamos dizer assim, as várias alças temporais. Não gosto muito desse termo, mas enfim. As várias linhas temporais. Eu gosto do que eu falo, né? Mas não é alça temporal aí no caso. Essa daí é linha ramificada. Isso. Não, eles fazem não, assim, é um detalhe importante até pra entender certos pontos. Prestar atenção. Porque tem pontos que vão realmente pra linha sagrada e tem pontos que vão pra linha ramificada, né? E ela vai pra uma linha ramificada em 1985, né? E vai trabalhando. Sim. McDonald's, né? Ela chega lá, tal, fica meio quase que apaixonada pelo McDonald's. O McDonald's deve ter pagado toda a série, né? É uma parceria, não sei se pagou toda a série, mas foi uma parceria daquelas, né? Porque praticamente, cara, virou um personagem, né? O lance todo é que ela chega lá, ela chega assim, recém destruiu aquele que permanece, vou me esconder agora na próxima, e não preciso me esconder debaixo de um grande apocalipse que vai acontecer, né? Tô livre disso. Uhum. E aí ela vai pra esse lugar aí, e tá com fome. Aí ela pede até uma coisa que não mexa, não tem a cabeça, uma coisa bem esquisita. E o cara que atende ela é tipo aquele atendente padrãozinho do McDonald's, sempre rindo. Ela pode falar a loucura que for. Aí ele, então você vai gostar do meu, do back, do sei das quantas, eu não sei o que ele falou, mas um sanduíche aí X, né? Aí ela, esse, tudo, me dê tudo, não sei o quê. E cara, é curioso, como o Felga falou, ela parece estar maravilhada. E aí quando a gente vai ver, adiantando um pouco, né? Ela tá tão maravilhada que ela disse que vai ser McDonald's. A vida toda pra ela, ela vai trabalhar no McDonald's. E aí já adianta, assim, que algumas pessoas, amigos meus, né, amiga minha, inclusive, reclamou. Pô, que propaganda safada é essa? Todo funcionário, eu acho que provavelmente ela até deve ter trabalhado em algum momento, assim. É um trabalho desvalorizado na moinha, não sei o que, sei lá. E ela tratando aquilo como se fosse, assim, o melhor trabalho do mundo. Como é que a Marvel aceita pagar isso, que tem uma exploração dos funcionários, babá. Eu digo, cara, da minha visão, eu acho que pra ela, a vida dela era tão desgraçada que pra trabalhar na McDonald's, mesmo se seja considerado um emprego não valorizado, né? Ou um emprego temporário, alguma coisa, pra ela era um mundo muito melhor do que ela tinha vivido até então. Né? O que a gente chamaria de do subemprego, por definição. Eu não quero falar termos que eu não deveria falar, porque eu tô até pisando em ovos aí, você deve ter percebido. Mas ela foi agoniada, ela achando que é como se fosse assim, uma propaganda da McDonald's, mas disse, todo mundo gosta de trabalhar na McDonald's, inclusive a Silvia. Cara, o que eu vejo ali é que ela, bom, pra ela tinha terminado, né? Como igual quando o Thanos foi lá e foi lá pro planeta lá e virou fazendeiro, né? Acabou, sim, né? Mas a ideia dela era essa. Ser fazendeiro e descansar é melhor do que estar trabalhando na chapa de hambúrguer e na correria. Eu também concordo. Mas aí, sei lá, ela foi parar. Eu nem sei por que ela escolheu logo aquela realidade, sabe? Também ela foi se esconder só, sei lá, não ser encontrada. E aí caiu lá na frente e tal, enfim. Uhum. E ela passa, vamos dizer assim, né, ao longo do coisa, a tratar aquilo como, sabe, a coisa mais importante. Aquela realidade, aquele espaço de tempo, era a coisa mais importante que ela tinha. É a vida dela, tornou a vida dela, né? Assim, aí o Felga falou uma coisa sobre a parceria, né? O que se a McDonald's pagou tudo ou não, mas houve realmente uma grande parceria. A McDonald's, inclusive, aproveitou essa coisa da série do Loki. Eu pensei até que vinha pra cá, tá? Mas lá nos Estados Unidos, pra pegar alguns redes lá, meio que reconstruiu o cenário pra ser um cenário de época e voltou outro sanduíche que parece que tava fora do cardápio, mas que já existia no passado. Eu não me lembro agora quais são e por aí vai. E aí botou um sachêzinho de molho do Loki com propaganda e o lance todo que ela fez isso foi por quê? Porque se ela tá voltando no passado, inclusive próximo lá de 1980, Loki tem tudo a ver com viagem no tempo, então vamos lá, McDonald's existe desde, sei lá quanto tempo, uns 40 anos por aí, né? Mais 50. E aí, McDonald's agora vai te trazer uma viagem no tempo dos sabores, te trazer esses sanduíches de volta. Então foi esse tipo de parceria que fez, né? Ela ganhou, claro, uma baita exposição lá em Loki, umas 3 ou 4 episódios que aparece isso. Ao mesmo tempo, ela meio que propagandeou Loki no começo lá com esses negócio do sachê e essa mudança aí de alguns restaurantes aí, fazendo até umas coisas assim com as apresentações de personagens do TVA e por aí vai. Bom, e aproveitando aí o gancho do Felga, vamos passar pro segundo episódio. Antes de Loki e Mobius encontrar a Sylvie, eles precisam saber onde vai encontrar a Sylvie, né? Então, bom, a gente sabe que tem essas linhas agora alternativas, e na busca lá do Loki pra encontrar a Sylvie, ele sabe que tem que encontrar a Dox. E aí eles, depois de muita busca e por aí vai, descobre que o X5 está tendo uma vida, mas eu acho que era na linha do tempo sagrada, né? E não era numa variante. Isso, era na linha do tempo sagrada, porque ele foi importante. Acho que em Los Angeles, pra uma premiere de um filme em que ia apresentar o Zaniac. Zaniac é um personagem, um vilão do Thor, né? Que de repente virou um monstro aí, por aí vai. E ele começou a viver a vida de ator. Ele virou um ator lá, Bradley alguma coisa, né? E aí quando é localizado lá na festa do filme, por aí vai, de repente aparece o Loki, Mobius, e também aparece até a B-15 lá em determinado momento disfarçada, né? Pra caçar ele. Eles tentam disfarçar pra não chama muita atenção lá na frente, lá do público, né? É até engraçado que em determinado momento o Mobius provoca ele sobre o tipo de filme, e aí tem uma alfinetada em Martin Scorsese dessa cena, que aí ele dá um ataque de pelanca quando alguém vai questionar se o filme dele é só terror besta, alguma coisa desse tipo. Ele: que terror, isso é cinema! O filme mostra uma subjetividade da transformação, do seu quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá, enfim. Muito boa essa provocação, que foi sutil, mas todo mundo sabia do que tava falando, né? E aí, em determinado momento, ele foge. Aí ele corre pra lá e pra cá pra fugir. O Loki começa a perseguir ele. O Loki começa a voltar a usar os poderes, que o pessoal cisma muito, que o Loki usa poucos poderes nessa série dele, mas esquece um detalhe fundamental, que até é relembrado nisso nos episódios mais pra frente. Dentro da TVA existe uma questão de segurança, que é um aparato lá que quem tá na TVA não pode usar magia. É só se desativar esse aparato aí. Então, quando ele tá fora da TVA, ele pode usar magia de novo. Então, ele vai caçar o Bradley lá. Tem uma hora que fica uma cena até meio Loki malvadão. Será que é um Loki malvadão mesmo? E aí chega as sombras dele e prende o Bradley. Leva lá pra TVA. O Bradley de qualquer... assim, não quer trair nada, né? Não quer dizer o que tá acontecendo. Ainda tem uma devoção. Mesmo que tenha fugido, tenha desertado, tem uma devoção enorme lá a Dox, né? Mas aí, numa pressão psicológica, durante o interrogatório dele, vamos dizer assim, né? Aí o Loki e o Mobius faz tipo policial bom e policial malvado. Mas de repente faz uma arte lá, a Dona de Deus já trapaça, ele faz um teatrozinho, como se ele deixasse de fora o Mobius e fosse usar lá o aparato de vez, né, pra... e aí sim ele diz onde é que estaria a Sylvie, né, ele confessa. Então, assim, é uma cena de ação, uma sequência de cena de ação bem legal, mexe de novo com o tempo. O outro episódio só tinha ficado preso na TVA. A gente vai ver linhas de tempo diferentes. Linhas não, né? Nesse momento, nesse caso é a linha sagrada, mas em momentos diferentes, né? Ele acaba criando a própria história lá de novo, então ele mexeu na linha. Ele mesmo foi contra o que a TVA deveria negar, né? E alterou a linha do tempo lá em favor dele, né? Mesmo da TVA antiga, ele deveria ter sido preso e pronado, né? E destruído. Eu acho que a cena do Loki usando a magia é uma coisa que, não sei, me impactou bastante, porque a gente sente um pouco falta disso, né, de, sei lá, tipo, eu sei que é um pouco básico de série de herói, de cena que o personagem principal usa poder e tal, mas é bacana, não sei, é uma coisa assim que, né, por ser série de herói, ele acho que às vezes acabou ficando parte, achei bacana o jogo de sombras, né, que até o Mobius brinca com ele, ah, não precisava de tudo isso, né, esse jogo de sombras ali, foi só pra se exibir, né, e é bem bacana aquela cena de perseguição no começo do segundo episódio, já começa um pouco, tipo, o que será que tá acontecendo aqui, aí depois você vai linkando com o que aconteceu no interior, e é até engraçado, né, que depois ele leva o Brad, né, o X5 ali pra TVA, e daí começa a se desenrolar tudo o que vem acontecendo em seguida. Depois a gente também já tem a volta ali da Sylvie, que todo mundo já ficava se perguntando, né, o que tinha acontecido com ela, porque querendo ou não, ela é a que tava muito atrás por conta do que aconteceu no final da primeira temporada, né, linkando com isso. Então, pra mostrar também que ela não ficou escanteada, o que ela fez realmente teve consequências, por mais que o mundo tivesse falando dela, aqui que a gente tem realmente a aparição dela, né, e o Brad sabia o que ia acontecer, né, porque ele já tinha o medo, quando todo mundo ele leva o Loki ali pra onde a Sylvie tava, né, ele ficava meio receoso, ele ficava meio inseguro, ele ficava com medo ali de que ia acontecer, e fala, será que a gente não pode resolver o que a gente precisa resolver lá na TVA? Porque aqui, né, é melhor a gente resolver, até que ele simplesmente abre a boca e fala, né, o que realmente tava acontecendo. Quando ele percebe que ia dar ruim pra ele, né, já sabia que poderia dar ruim pra ele, mas quando ele vê que tá ficando sem tempo, daí que ele abre a boca e todos voltam ali pra TVA pra resolver e acaba lidando com a General. Então eu acho que assim, esse episódio, que nem o Coveiro falou, né, eu acho que esses episódios, assim, pra mim pelo menos foi o que mais me pegou, que nem eu tava assim, com acho que com uma certa ressaca de algumas coisas que por exemplo, a Invasão Secreta, né, não sei. Quando anunciou que ia sair esse contrato de Loki, eu não tava tão empolgado, não sei porquê, né, acho que o hype acabou caindo ali. Mas quando anunciou que ia sair essa temporada, eu nem lembrava que ia lançar a semana que lançou, mas quando eu assisti o primeiro episódio e depois o segundo episódio, eu vi que a série tava indo num ritmo bem bacana. Só acrescentar, né, e aí que é por isso que é importante prestar atenção, né, que o episódio joga, né, com a linha temporal sagrada e as ramificações, né? E isso é importante ao longo da trama, né, principalmente, por exemplo, nesse episódio, o Brad, né, o X5, ele ficou na linha sagrada, certo? Escolheu um momento da linha sagrada lá, final da década de 70, né, aquele auge do cinema e tal, pra ficar ali. Mas não, vamos dizer assim, não era qualquer, vamos dizer assim, não era um motivo besta escolher aquilo. Ele escolheu a linha, uma linha temporal segura, porque ele sabia que as outras linhas iam ser bombardeadas, né? Iam, vamos dizer assim, ser destruídas, né? E assim, mesmo com o Loki, a B-15, o Mobius e a Sylvie, né? Mesmo eles conseguindo segurar, algumas linhas temporais acabaram sendo destruídas, né? Naquela bagunça e tal, né? E aí você vê, e aí, cara, o que eu acho assim, é um personagem que cresceu muito, né? A B-15, cara, a forma como ela olha, vendo as linhas temporais ali, as ramificações desaparecendo, cara. É como você falou, uma completa mudança da personagem, né? Ela passa a enxergar ali, sabe, de uma outra forma, né? E com essa forma que ela passa a enxergar, ela cresce muito, né, como personagem, né? Aliás, acho que é um dos grandes destaques da série. Só voltando um pouco aqui, como falou aí o João, né? O Loki finalmente acha a Sylvie, né, graças ao Bradley, e é uma conversa assim bem tensa, assim, porque a princípio a Sylvie tinha encontrado seu lugar, como a gente falou, né, aquela coisa de da McDonald's, só pra ser bem simplório, mas ela tava muito satisfeita. Então, quando ela saía de lá, ela ia feliz pra casa, parecia, como eu falei, a crítica da minha amiga até tem razão, assim, parecia ser uma vida perfeita demais até, né, e ela questionava do Loki, do que o Loki realmente queria, né, dessa história, porque ele tava como se o Loki tivesse querendo procurar um propósito pra vida dele, né, que o Loki virou um ser atemporal, inclusive ele não poderia voltar pra linha temporal dele, que foi corrigida, foi pro nada. Então escolhe um lugar pra tu ficar e fica lá, né? E ele não sabia, a princípio, realmente do plano da Docs, né? Vem com a medida que o Rafael Casal lá, o personagem dele, né? Fica muito tenso de tá naquele lugar, aí de repente quando não vai falar, ele já vai falar quando tá na TVA, num lugar lá, e que tem uma pequena guerra. E a Sylvie, acho que eles descobrem no meio, que o Rafael Casal fala, tipo assim, ó, vai acontecer, a Sylvie a princípio não quer entrar na briga, mas ela tem um Tempad lá com ela, que é o mesmo que ela tinha roubado já, né, na primeira temporada. Aí ela entra do nada pra derrotar lá a Docs, que eles estão basicamente jogando bombas temporais lá. Então abrem vários daqueles portais, jogam uma bomba, que era aquelas bombas que detonavam realidades, e volta. Joga e volta, joga e volta. Aquilo ali é porque tinha linhas temporais que estavam causando uma certa instabilidade. Que estavam cruzando como se fosse no gráfico, né? E ficando vermelha, piscando vermelha. E aí quando é destruído, né, tudo, é meio que volta uma questão de segurança lá pro tear temporal, mas não exatamente, né? Isso o Ouroboros nesse episódio, eu não sei se é nesse episódio ou no começo do próximo, mas acho que é nesse episódio, ele até fala, olha, tá acontecendo alguma coisa, o tear temporal não tá suportando essa quantidade de linhas temporais novas que estão sendo criadas, e a gente precisa reajustar alguma coisa, ele fala um tecnicês que eu não vou lembrar agora, né? E pra resolver isso aí, o que a gente precisa? A gente precisa daquele que permanece. E isso já seria um alerta pra Sylvie, né? Pô, como eu vou trazer aquele que você mandou? Eu acabei de matar o cara que escravizava vocês, que vocês nem tiraram vocês de suas linhas do tempo sem vocês saberem, e criou a TVA. Aí sim, mas precisa, porque senão tudo colapsa, inclusive a linha alternativa que você está, Sylvie, né? Disso aí, né, surge o pontapé inicial, vamos dizer assim, pra saber onde é que ele estaria, né? E aí eles, mais uma vez, eles não sabem exatamente onde estaria aquele que permanece, ou uma variante dele, sabe que existem outras variantes deles em várias linhas temporais, mas do mesmo jeito que eles foram atrás da Docs ou do X5 pra saber onde tem que achar aquele que permanece, né? Uma versão deles, eles começam a caçar onde é que estaria a Renslayer. A Renslayer com a Senhora Minutos. Que elas duas eram únicas, digamos assim, que se permaneceram fiéis àquele que permanece, por aí vai. Então, vamos atrás delas, que com certeza a gente vai encontrar eles. E aí vem um episódio, pra mim é o que me fez de novo levantar da cadeira e olhar com mais atenção a série, que até então eu tava achando tudo legal, mas nada tão empolgante, né? E aí eu acho que o episódio é 1893, uma coisa assim? 1893. 93, né? E aí é uma feira que parece que é uma feira realmente que existiu em Chicago, que é uma feira de versões, de criações e por aí vai, né? Que vai se concentrar aí. Então, a princípio, que a gente volta no começo desse episódio, assim, no terceiro episódio, pra saber onde é que tá a Renslayer. Então, ela volta um pouquinho nessa linha do tempo, que é uma variante, né? Seguindo a instrução que a Senhora Minutos deu a ela, como se fosse um mecanismo de como é que eu diria, de salvaguarda que a Aquele Que Permanece criou, e que ela deveria dar um livrinho da TVA, um manual de instrução que estava a todo momento aparecendo lá no bolso do Ouroboros, né? Mas é um manual que tinha todas as respostas que o Ouroboros queria, estava lá naquele livrinho. E foi ele mesmo que fez, baseado nos ensinamentos, alguma coisa, do Aquele Que Permanece. Né? Na verdade, não é nem Aquele Que Permanece, é assinado pelo tal de Victor Timely. E aí, nessa linha do tipo variante, vai lá, a Renslayer, bota esse manualzinho numa casa e se manda pro futuro alguns anos depois, sei lá, uns 20, 30 anos depois. Então, aquela criancinha que pegou aquele manual, abriu e estudou esse tempo todo, né? O manual da TVA, e criou, digamos assim, uma invenção que casa justamente com uma das cenas pós-créditos de Quantumania, que a gente viu lá, e que aparecia o Jonathan Majors, como o Victor Timely, criando uma máquina, assim, mirabolante, né? Que ele dizia que é uma energia, pegar energia do tempo, podia alimentar, enfim, ia criar energia através do tempo. Foi alguma coisa assim que eu entendi, né? E aí, cara, surge um dos episódios mais interessantes que tem de toda a série do Loki, tá? Do mesmo jeito, pra mim, do mesmo jeito que o quinto episódio foi magnífico lá na primeira temporada, esse terceiro episódio aqui foi um dos melhores dessa temporada. Primeiro que o Jonathan Majors, da atuação daquele que permanece pra esse agora, é um outro personagem totalmente diferente. Sei que o ator parece ser extremamente problemático, não só pela acusação que ele teve lá, da questão de violência doméstica com a namorada dele da época, né? Mas a gente sabe que por aí, né? Se falava que os antigos amigos da faculdade dele sempre diziam que ele tem um temperamento horrível. Sempre teve. Então há de se suspeitar. Mas a gente não pode negar, e a gente tem sempre que separar as coisas, né? Que assim, a pessoa do ator pode ser horrível, mas ele como no profissional dele é fabuloso. É tipo um Kevin Spacey da vida, pelo visto. Infelizmente, a qualidade de atuação dele não se espelha muito bem na vida real, né? Na pessoa dele, no caráter dele. Mas, cara, que atuação, é um personagem assim, que mostra insegurança, gagueja e tem um quê de falcatrua dele, né? Inclusive, diz que ele é meio que inspirado num personagem da história real, né? Mas é um episódio que começa de um jeito, né? Tipo assim, eles caçando ele, de repente vira uma corrida maluca atrás dele, ele corre desesperadamente, porque de um lado são os caras que estão atrás dele porque ele deve dinheiro, é o Loki e o Mobius, que ele acha muito estranho estar os caras perseguindo ele, de repente a Renslayer e uma criaturinha IA robótica lá que tá completamente taradona. Uma personalidade estranhíssima que surge da Senhora Minutos. Enfim, pra mim é um episódio top de linha. A mais, assim. Cara, aqui meio que começa a delinear algumas coisas, né? E aí, tipo, essa entrega é até um detalhe interessante. Ela entrega o livrinho, né? Lá em 1800, acho que 20 anos, né? Antes. Ela entrega o livrinho. Eu não sei qual a idade que tinha o menino. O Jonathan Majors, com certeza, não tem mais. Não, é assim. Acho que o Victor, em 1893, o Victor devia ter uns 30 anos. Então, uns 15 anos, 20 anos antes, vai. Acho que tinha. Mas era bem jovem o menino, devia ter uns 10. Era 20 anos antes mesmo, porque a primeira vez. Tu se confundiu, porque a primeira vez que eles descem, que eles vão pra 73. Na época que 73. Aí depois que eles vão pra 93. Então é 20. Ah, Coveiro, o nome do cara que foi baseou o Victor Temer se chama Granville Wood. Ele realmente era dessa época, americano, só que de 1856 e morreu em 1910. E ele era mais ou menos que nem o Victor Temer mesmo. Engenheiro elétrico, engenheiro mecânico. Mas não era trambiqueiro. Mas o cara, ele conseguiu salvar as invenções dele do... Qual o nome daquele cara que é escroto pra caralho? O Edison. O Edison, né? Ele era associado do Tesla, né? Uma coisa assim, né? Uhum, assim, a diferença é que ele conseguiu vencer o Edison na corte e o Tesla não. E aí então deixa o livrinho, ela deixa na linha sagrada, aí 20 anos depois tem a linha ramificada, ou seja, a partir daquele evento criou-se uma linha específica, né? Curioso, né, que agora você tem que prestar atenção, realmente. Foi da linha sagrada pra linha ramificada. E né? Você tem que prestar atenção em tudo, nessas legendas. E aí, então, começa, né, essa variante, né? Essas feiras, vamos dizer assim, os Estados Unidos, no século XIX, era o vale-tudo mesmo, sabe? Era um negócio, tinha muito dessas feiras que anunciavam grandes maravilhas, né? E assim, o Victor Time, ele parece realmente um grande inventor, mas na verdade é um grande trambiqueiro, né? E aí ele fica lá negociando lá a patente e tal, não sei o quê. Aí ele consegue $1,000. Cara, $1,000. E no século de... Na época, vale ressaltar. É muito hoje, interessante. Hoje mal compra um iPhone, mas na época era muita coisa. Não, então, mas se você atualizar a inflação e tal, provavelmente ali devia ter uns $500,000 hoje, cara. É um valor alto hoje, cara. Se você trazer a gente chama valor presentes, né? E vale destacar o seguinte, ele é mais ou menos trambiqueiro. Então, algumas invenções que eles estavam colocando ali, que eu acho que uma era calça, acho que uma calça que, sei lá o que fazia a calça. Enfim, ele tinha invenções tronchas, ou que ele tentava fazer, mas eram atrapalhadas, que ele parecia ser um trapalhão, né? O penteado dele também era meio esquisito, aquele bigode dele. É um oposto do Tom meio ameaçador do Kang, ou daquela psicopatia lá do Aquele que Permanece. É um cara que gagueja, demonstra insegurança, mas ao mesmo tempo, quando tem uma oportunidadezinha assim, ele diz assim, ó, deixa eu dar uma desperta aqui agora. Aí ele dá. Mas ele tinha invenções que valiam. Ele é um trabiqueiro, mas era inteligente. Ele tinha invenções de verdade, né? Essa cena desse capítulo foi uma das primeiras também, entre aspas, erro de cronologia, e o MCU deixou passar de forma tão gritante. Porque, em teoria, era pro Quantumania se passar antes dessa segunda temporada, porque tiraram uma cena da segunda temporada e colocaram como cena pós-crédito do Quantumania. Essa cena quando eles estão lá procurando, eles veem o Victor Timely pela primeira vez. Mas depois a gente percebe que não foi bem assim, mais na frente, quando a gente for falar do final. Então, é isso aí. Eu achei uma coisa meio assim, porque não era uma coisa que o Zé do Boné deixaria passar. Erro de continuidade assim. Todas as cenas pós-crédito até hoje eram sempre, ou no máximo uma piadinha, ou depois do filme, cronologicamente falando. Agora a gente vai ter que ficar vendo, a trama já tá complexa, agora a gente vai ter que ficar, não, mas é porque essa cena pós-crédito, na verdade, se passa antes desse filme que eu tô assistindo. Não tá fazendo isso pra mim, não. Ó, é porque a organização, Paulo, disso aí, ela foi desfeita com pandemia, tá? Mas naquele planejamento original, era pra as Marvels sair em fevereiro, do mesmo jeito que a Capitã Marvel saiu em fevereiro, no 2019. E Quantumania sai em julho, que é justamente a época que os filmes do Homem-Formiga saíam. Então, provavelmente, eles estavam planejando para ser uma coisa casada, sabe? Cara, é muito legal se o filme Quantumania fosse um negócio mais espertinho, né? E eu imagino, fico me perguntando agora se as Marvel enfrentariam o problema agora se passasse antes da decepção do Quantumania. Mas é coisas de linha temporal, a gente nunca vai saber. Então, ele é aquele, o protótipo daquele inventor, né, malucão e que vai criando as coisas, mas também muito trambiqueiro, né? Você tem lá vamos dizer assim, um modelo do tear temporal, né? O Loki fica completamente transtornado, né? O que a gente viu na cena pós-crédito, né? Fica lá, não, tá ali o cara, é igualzinho e tal. Mas quando você vai, vamos dizer assim, convivendo com o personagem, você não consegue, né? Como você falou, ele consegue, o Majors, ele cria um novo personagem. O Timely é completamente diferente do Aquele que Permanece, né? O Timely é aquele, até a entonação da voz, né? Pelo menos... Ele é gago, né? Isso. Ele fala, você, não sei o que, não sei o que lá. Só que é um negócio tão no ar que você fica pensando, porque você percebe que ele tem uma bonzinho, entre aspas, de trambiqueiro, mas você não sabe se ele de repente vai passar a perna em todo mundo. Inclusive, ele passa a perna na Renslayer em determinado momento dessa fuga louca, que vira meio que uma coisa meio... Não sei qual era o desenho que associava isso, sei lá, um pica-pau da vida, em que as pessoas correm pra lá, aí se escondem numa porta, saem pela outra. Virou isso, né? Virou uma maluquice. E aí, em determinado momento... Scooby-Doo, cara. Scooby-Doo também. E aí, de repente, a Renslayer lá, que eles... Enfim, ela conversa e explica o que ele vai se tornar, por aí vai, que ele fica até meio assustado. Aí dá um momento que eles passam a perna da Hanslayer, que ele sai com a Miss Minutes, né? Miss Minutes também passa a perna nela. Aí eles vão saindo por era uma balsa, o que é que eles estavam saindo assim? É, eles vão pegar a ideia, é assim, vamos dizer assim, ele tava em Chicago, né, um ponto, e aí, mas o laboratório dele, onde estaria as grandes, tava do outro lado do lago, enfim. O rio, uma coisa assim. E aí ele tá navegando, deixa as pessoas pra trás lá, e ele fica falando com a Hanslayer, e é totalmente devota a ele ali. Aí ele fica pensando, pô, será que vai se tornar o Kang, né, ou aquele que permanece ali? Porque um cara que a princípio era tão isento disso, de repente tem uma faceta meio traíra assim. Não, mas ele tem essa faceta, mas ao mesmo tempo ele é altamente manipulável. É bem diferente, claro, do aquele que permanece, né? Que manipula. Você vê assim, ele nessa fuga, né, lá do centro de convenções lá, ele sai com a Hanslayer e com a Senhora Minutos, né? Ele deixa a Hanslayer pra trás, não é isso? Não, não, não. Então, os dois vão. Aí a Hanslayer lá falando, a Senhorita Minutos jogando veco. Não, se livra dela aí, fica comigo. Exatamente, né? Eu sou apaixonada lá. Eu sou a parte boa, tá vendo que ela tá duvidando de você e tal, aí vai lá e joga ela no mar, né? Joga ela lá no mar. Quem que joga? A Miss Minutes? Eu não me lembro agora dessa parte. Acho que eles simulam lá que vão entrar no bote, né? Salva a vida. Ela cai, e aí eles, tipo, derrubam ela lá no mar e ela tem que ir atrás dele a remo, sabe? Tipo, pica-pau, sabe? Essa cena. Uhum. E a Miss Minutes lá falando, tal. De repente o cara saca que a IA lá tá completamente fora do controle, né? E aí... A IA tá tarada. Ah, cara, por que você não cria um corpo aqui pra mim? Ela entrando nos manequins, eu falei, será que essa Miss Minutes vai virar uma Ultrona da vida, uma Akena, uma, sei lá, Jocaça da vida? Então... E é isso que tá acontecendo. Aí o cara fica falando, putz, eu fiz a escolha errada. Ah, porque nos quadrinhos, o Victor Timely, a história do Victor Timely, é ele ir pro passado, tem nada a ver com uma série, né? Então ele vai pro passado pra desenvolver robótica numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, como se fosse pra ele ser o pioneiro da robótica naquele local. Aí eu tinha lido alguma coisa a respeito, eu falei, será que ele vai criar um exército de robôs, sei lá, alguma coisa desse tipo, e dar um corpo pra... Ou dar um corpo robótico pra Miss Minutes, fiquei pensando nisso, né? Ah, então. Aí só que aí ele saca, putz, esse negócio aqui é muito louco, cara. Aí vai lá e ele tranca, né? Lá tem um comando lá no time pad e comanda. E aí chega, né, a galera toda lá pra levá-lo, né? E vale ressaltar, pessoal, assim, ele não conhecia o time pad, ele teve acesso a ele agora, mas ele tinha todo o manual. Então ele sabia, digamos assim, estudado na teoria, sabia tudo sobre a TVA, porque tem o manual da TVA. Exatamente. É um paradoxo, né? Porque se foi ele que escreveu o manual, mas aí ao mesmo tempo foi o manual... Não, o manual tá assinado ali, aquela versão daquele manual tá assinada pelo Ouroboros. Umas coisas que eu gostaria de pontuar é, mais uma vez, sobre a atuação do Jonathan Majors, né? Infelizmente, eu até converso às vezes com a minha amiga, né? Quando uma pessoa é escrota, ela é talentosa. Dá muita raiva. Mas enfim, eu gosto, por mais que eu goste mais da atuação dele como aquele que permanece, é tipo inegável que aqui ele consegue entregar um outro personagem totalmente diferente do que ele tá entregando na mesma série, sabe? O cara é realmente muito talentoso. É interessante que você também falou, né, de ele ser por mais que ele seja trabiqueiro, ele realmente é um personagem muito inteligente. Então ele já consegue criar muitas coisas ali. Inclusive, vai ser importante porque vem ali nos próximos episódios, né? Onde ele acaba criando alguns mecanismos ali, alguns objetos que acabam sendo vitais ali pro desenrolar do... Por mais que no final acabe sendo desfeito, mas pro desenrolar e de conseguir salvar a TVA. Então, é bem interessante mostrar que ele realmente, tipo, ele usa a inteligência dele pra fazer algumas... enganar as pessoas, né, de certa forma. E aqui a gente também tem a Ravonna, né, que vocês falaram, ela vai e o Time acaba se juntando com ela ali. Eles vão até o escritório dele, né, o laboratório dele, né. E naquele momento, elas estão conversando, aí se eu não me engano, ela fala alguma coisa sobre o que nós vamos fazer juntos, né. E no que eles falam, no que ela fala isso, aí que eles jogam nela, jogam o bote dela no lago ali, no... Porque ele até me fala depois. Você viu o que ela falou? Ela falou nós, né? Tipo, ela acha que ela vai ser igual a você, só que você é mais importante do que ela. Dá a entender isso daí. Ah, sim, mas a Miss Minutes estava puta, ela foi ciumada com ela, né? E já sabe que você consegue ver a cara da Miss Minutes ali, sabe? A Minutes, ela fica olhando pra uma cara assim de... Ela fica sorrindo quando ela tá perto do Timely, mas daí quando ele começa, tipo, a se aproximar mais da Ravonna, ela faz, tipo, uma cara de... Né? Por mais que ela não tenha muita expressão, né? Sendo ali um desenho, mas ela faz, tipo, uma uma cara de, tipo, não tô gostando disso, sabe? Chega a ser engraçado ali. Esse episódio foi tanto do Victor Tyler quanto dela, né? Primeiro que ela dá um momento engraçadinho dela. A gente sabe que isso é só pra mudar o visual e vender mais bonequinho depois. Mas ela decide virar um relógio de época, porque tinha que disfarçar, né? A Renslayer se disfarça com a roupa de época e fala, você também devia se disfarçar, uma coisa assim? Aí ela vira um relógio iluminado de época. E ela é meio sádica, né? Ela tem aquela cena lá que ela começa a espantar todo mundo do parque, né? Tipo, ela pega, se transforma numa figura gigantesca lá e começa a sair... Fantasma! Ela tem medo de mim, fugindo de mim e tal. É, na verdade, ela se transforma, ela se revela desde o final do episódio final da primeira temporada, né? Ela mostra que ela tem um pouco de sadismo e... Ela é meio debochada, né? Ela faz tipo, ah, o que você quer, querida? Ela solta uma dessas. Gosta de fazer jump scares na pessoa, né? Dá um susto assim de repente. Bom, então assim, o que acontece? Lá pro final desse episódio, fica meio que dividido o que vai fazer, né? Fica aquelas coisas, né? De um lado o Loki com o Mobius, do outro lado a Renslayer com a Miss Minutes, tem que decidir o que vai fazer. Aí meio que protegendo o Dr. Timely, ele puxa, enfim, é convencido, né? Pra entrar numa porta temporal, porque eles têm que salvar toda a linha do tempo. E a Renslayer e a Miss Minutes, elas são jogadas pela Sylvie, não é isso? Acho que foi pela Sylvie. A Sylvie ia matar, né? Assim, ficou na dúvida se ia matar, podava ou não. A Sylvie decidia se matar não, a Renslayer tava pra podar o Timely, aí a Sylvie chega explodindo tudo. E aí salva ele, né? A Sylvie que queria matar ele, que tava aquele negócio, né? Havia o time Loki e Mobius, o time Sylvie... E o time Renslayer e Miss Minutes. Fora os devedores lá, os cobradores, né, de dinheiro. Os agiotas lá. E aí, enfim, eu acho que é a Sylvie que empurra, então, a Renslayer pra o... Ela empurra a Renslayer. Ela fala, você quer tanto ficar com esse cara? Então tá bom. Ela abre um tempad e joga ela no final dos tempos, né? É, no final dos tempos é onde tá o castelo lá dele. E aí tá lá aquele que permanece morto, né? E aí termina esse episódio com a Miss Minutes falando assim, ó, você não vai gostar, mas tem um segredo. E aí quando começa o quarto episódio, a gente sabe o segredo. A gente descobre através de uma gravação que a própria Miss Minutes mostra pra ela. E que no meio da guerra temporal, a Renslayer era uma soldado, uma das generais principais e mais fiéis lá do... Aquele que permanece, né? E aí mostra uma gravação lá dela, tipo assim, ó, conseguimos, vencemos a guerra. Então vamos... É como se a TVA fosse um exército, né? Fosse não uma organização burocrática, fosse um exército sob o comando dele. Mas aí agora a gente tem que manter as pessoas estáveis, por aí vai. E quando a Renslayer entra pra TVA e diz assim, eu te espero lá, aí aquele que permanece abre um protocolo, acho que chama de 42, né? Se não é 66, é 42 as coisas. Na Marvel assim. Mas devia ter sido muito melhor se fosse 66. 66 só? Sim. Por quê? Porque apagar... execute o protocolo 66, Miss Minutes. Ah, entendi, de guerras... Aí vai apagando a memória de todo mundo. De Star Wars, né? Exatamente. Mas no caso, então, foi alguma coisa desse tipo. A Miss Minutes então, foi lá, apagou a mente de todo mundo, inclusive da Renslayer, e aquele que permanece, tipo assim, agora eu vou ficar isolado nesse palácio aqui só meu, observando só as engrenagens rodarem, né? E aí ficou todo mundo, digamos assim, meio que caindo nessa conta da imaginação dos Time Lords que a gente viu na primeira temporada, não sabia dos passados dele e por aí vai, né? Então provavelmente ao longo da guerra temporal do Kang, dessa primeira versão, vai, ou dessa versão desse que a gente conhece, né? Todas aquelas pessoas, o Mobius, a B-15, X-5 e por aí vai, todos que vieram de diferentes cantos, né? A gente não sabe de onde por enquanto, eram soldados da guerra que depois tiveram somente apagado e viraram seis personagens burocráticos só pra ficar apagando variações da linha temporal. Que, inclusive, pra não ter novos Kangs por aí, né? Novos aqueles que permanecem por aí, né? Então, parece uma coisa bem chocante. Essa conversa, inclusive, é a conversa que uma parte dela, né? Que o Loki escuta na sala de reunião, né? Tipo, ó, eu confio em você. Você é a minha general mais importante, por aí vai, né? Então, meio que fecha esse elo aí de descobrir realmente quem era a Renslayer, né? Podia ser uma coisa mais, né? Tinha muita gente já suspeitando que a Renslayer, nesse ponto da história, poderia ser a versão masculina do aquele que permanece, do Kang, né? E pode até ser, né? Isso não é uma coisa apagada da história, né? Por aí. E aí a gente tem esse episódio todinho, em que a princípio tem aquela conversa do... aquela apresentação, né? Do Timely com o Ouroboros, que aí diz, olha, eu li o seu manual. Ah, meu manual é, foi inspirado, foi escrito por você. Ah, mas tá aqui no seu nome. É porque foi assim, o Ouroboros escreveu o manual com base em escritos que ele achou do Victor Timely. O Victor Timely fez os escritos com base no manual que ele leu quando criança. É o paradoxo de Bootstrap. Não teve criação. É sempre um ciclo perpétuo no tempo. É uma alça temporal, que você sempre briga quando eu falo de alça temporal, tá aí a alça temporal. Isso não é alça temporal. É, mas você entendeu, é um ciclo perfeito. É um ciclo perfeito, tá. E aí é o Ouroboros, né? É o nome do Ouroboros, que é a cobra mordendo o próprio rabo, um reconhece tudo. Até o Loki fala isso, né, na hora. Tipo, você ensinou a ele e você ensinou a ele, então tá um fechando o outro. Mas quem começou essa história aí? Ninguém sabe mais, né? E aí acontece, você começa a ver o que pode planejar, né? Ah, mas você tem que primeiro autorizar aqui da entrada. Aí ele, a cabeça dele é reconhecida, ele é realmente aquele que permanece. Ah, mas agora a gente precisa fazer isso, que ele fez um modelo. Aí começa, né? O modelo é esse, do teatro temporal, mas tá faltando essa peça, que eu preciso dessa peça pra aumentar as argolas que aumentariam a tensão lá. Tensão não, a capacidade de aguentar novas linhas do tempo do teatro temporal. Aí, ah, mas eu acabei de desenvolver isso, que era a pecinha que ele desenvolveu pro protótipo dele lá do outro lado. Só que era uma pecinha pequenininha. Ah, mas eu vou ter que dar um jeito de aumentar essa pecinha pra ficar uma persona. E aí começa a montar isso. Assim, a série é cheia de momentos, assim, de easter eggs. Tem uma hora que tá todo mundo mostrando tudo num protótipo, certo? Que é um protótipo do TAR temporal. E aí eles usam bonequinho e por aí vai. Cara, essa cena é uma cena emulada, essa do protótipo, que eles estão baseando as maquetes, de Volta para o Futuro. Lembra que o professor... como é o nome do professor mesmo, do Martin lá? Doc Brown? O Dr. Brown. O Dr. Brown, ele vai mostrar como é que vai funcionar a ideia do carro, em teoria, por aí vai, ele faz uma maquetezinha da estrada, né? Então, se você olhar a cena quadro a quadro, é uma referência de Volta para o Futuro, que é mais um filme também que mexe com linha temporal. Então, tem muitos easter eggzinhos assim, né? Eu aconselho ver. Dizem que sempre eu só critico youtuber, nunca valorizo youtuber. Tem alguns youtubers americanos, assim, que eu gosto muito. Então, quem consegue ouvir em inglês, assim, acompanhar em inglês, tem o Eric Voss do New Rockstars, que ele... ótimo pra esmiuçar episódios assim. O cara é crânio mesmo. E tem várias outras referências aí nesse meio. Então esse episódio aí é meio que um planejamento pra resolver o problema do teatro temporal. Até que, aí a gente deixa pra falar daqui a pouco, né? Tudo começa a dar errado, porque a Renslayer e a Senhora Minuto chegam, né? Aqui a gente tem então finalmente a Ravonna descobrindo junto com a Senhora Minutos. Eu vou confessar que eu esperava um pouquinho mais de... imaginava que a Ravonna seria um pouco mais de... tipo, teria um pouco mais de peso, sabe? Que ela seria uma vilã, assim, que tivesse um forte nível de antagonismo, sabe? No final, eles acabam tirando ela, não sei. Acho que é basicamente pra iludir a gente, achando que ela vai ser realmente o grande desafio. Um dos grandes desafios, né? Obviamente ela não seria ali o maior, mas ela teria um pouco mais de peso ali na trama. E no final, eu acho até que eles resolvem de forma bem, bem simples, assim, o problema dela. E o que eu acho mais engraçado dessa cena, até que o Victor Timely, né? Eles pegam e falam assim, acabei de pegar aqui um chocolate quente na máquina de chocolate. Ele fica... máquina de chocolate, tipo, vocês fazem isso numa máquina, daí ele fala assim, nossa, que legal, daí ele vai lá e encontra, e aí também nesse momento ali que ele acaba sendo capturado, né. Inclusive essa cena dele chegando junto com os outros lá, com o Ouroboros e tal, é aí que também vai ser um pouco um ponto importante para os próximos episódios também, né, que vai acabar retornando ali esse momento, né, de certa forma. Então eu acho que eu gosto muito da dinâmica, né, do Jonathan Majors com os demais personagens ali. Eu acho que fica bacana, tá? Victor Timely ali com o Ouroboros, né? Eles são dois personagens bem caricatos ali, mas eles conversam e acho que fica bem divertido ali. E ao mesmo tempo, onde já você tem todo aquele senso de urgência, né? Onde o Loki e a Sylvie, que eu também gosto muito também das conversas que tem tanto do Loki com a Sylvie, porque parece muito uma cena do Loki conversando com ele mesmo, né? Tipo, de um Loki pra uma outra versão dele. Então parece até uma versão da consciência dele. Então onde eles pegam DS, daí ele fala assim, vou pegar um pedaço de torta. Daí ela fala assim, é isso que você vai fazer, né? Ela fala pro Mobius, é isso que a gente tá fazendo, né? Parece que tudo que a gente tava lutando aqui não é tão importante pra vocês. Vocês estão mais se importando com torta, sabe? Então acaba tendo vários momentos ali. Eu acho que nos próximos episódios eu acho que isso se intensifica muito mais. Tem uma cena, alguns diálogos que eu acho muito bacana da Sylvie com o Locke. E aqui já começa a desenvolver um pouco mais disso daqui. Junto também com o Victor Nabil, né? Que parece ali que ele vai ser de fato ali a grande resolução de todo o problema, mas no final, né, não adiantando muito aí, mas não vai ser bem assim. Então, essa série tem uma das coisas bem legais, e aí quando a gente vai prestar atenção nos diálogos, e aí depois vai somando todos os diálogos que a gente vai tendo, cada um é importante, assim, para chegar no ponto, vamos dizer assim, lá no final, lá na frente, né? Esse é mais um da, assim, enquanto tá lá os gênios, vamos dizer assim, o Ouroboros, o Victor Timely, o outro que agora eu me esqueci o nome, que também é gêniozinho. Ah, é o Casey. Mas o Casey, ele não é um gêniozinho, né? Ele é um cara que... Um dos poucos caras que leu todo o manual da... Exatamente. Ele não era um inteligente, mas ele era um sábio. Ele tinha conhecimento do que ele leu. A única pessoa que leu aquele manual além do Ouroboros. É, exatamente. Que o Ouroboros fica até feliz com ele, né? Então, mas aí os três estão lá, fazendo lá, não, a maquete e tal, você vai tal. Aí então você tem cortado, né? Aí vai pra Mobius, Sylvie, né? E o Locke, né? Como o João falou. O Mobius, cara, é o cara que, meu, no meio do desespero, o que que ele faz? Vai comer uma torta, cara. É o jeito dele, certo? É meio que assim, pô, não tem o que fazer. Meu, o mundo tá acabando, tudo isso e tal. O que que eu vou fazer? Vou comer uma torta, né? Eu não tenho utilidade agora. Vou sentar e vou relaxar. Aí a Sylvie dá uma, né? É porque essa lance da torta já vem na primeira temporada, que quando ele quer convencer o Locke alguma coisa, ele pega uma torta. Só que agora eles estão na cantina, né? Uma coisa assim. E mostra, inclusive, como é que é feita a torta, né? Isso levantou até umas teorias doidas do pessoal achando que as comidas da linha temporal eram feitas de energia das pessoas podadas. Tu acredita nisso? Nossa, mas essa pessoa porque é doida. As comidas saíam prontas, assim, sabe? Do nada, isso aí... Ah, é porque deviam ser puxadas, né? Nunca assisti Star Trek, não. É o replicador de comida lá do Star Trek. Então, mas tem gente que vai teorizando. E eu vou explicar até porque tem uma pessoa que teorizou isso aí. Mas é da cena que se segue esse episódio. Mas aí tem, cara, acho que um dos melhores diálogos da série, né? Que é a Sylvie e o Locke ali discutindo, né? Não, mas a gente pode... fazer isso, como é que tal, e aí, vamos, né, não sei o que, né, toda a discussão, né, sobre se eles podem ou não intervir, né, esse é um ponto importante na série, essa questão do livre-arbítrio versus a intervenção, né, ou o destino, né, e ela fala, não, mas você acha que a gente pode bancar, dar uma de Deus? Ele termina, né, o diálogo, não, nós somos deuses, Sil, certo? E eles falam isso no meio da cantina lá, né? Só exatamente. Que é diferente como eles falam, né? Que o Locke sempre falou de um meio jeito prepotente, que ele era deus e por aí vai. E nesse da cantina ele fala meio que com pesar, né? Tipo assim, é o nosso fardo ser deuses, né? A gente tem que fazer isso, uma coisa assim. Não, e aí você, assim, cara, você pega o personagem lá em Thor 1 e vai analisando essa vamos dizer assim, essa evolução, cara, é sensacional. A forma como o Tom Hiddleston evoluiu o personagem. Essa mudança, né? Ou seja, daquele cara obcecado por poder pra terminar assim, né? Preocupado, altruísta, né? Querendo, né, ser o herói, né? Certo? Vira o Deus que tem a obrigação com as pessoas do mundo. E não aquele Deus que quer dominar o mundo, né? É, eu acho que, se eu não me engano, é nesse diálogo também... que ele também fala, né, uma referência ao Thor, né, que, meu irmão, quando ele passou aqui, eu achei que ele tinha ficado mole, mas agora eu tô começando a entender por que que ele é desse jeito e tal, né. Tem várias coisas que o Tom Hiddleston, assim, o Tom Hiddleston não é um dos roteiristas dos episódios, né, ele é escrito pelo Eric Martin, né, que substituiu quase que na totalidade o Michael Waldron. Já na primeira temporada ele já tinha, não toda a primeira temporada, como algumas pessoas dizem, né, mas ele tinha completado a primeira temporada, mas tem uma equipe de roteiristas, e é dito que o Tom Hiddleston, ele gosta de encaixar muitas coisas de falas do Locke, que às vezes nem ele sabe prestar atenção e tal, e que diz, olha, tem uma frase minha desse episódio tal, dessa coisa aqui, e eu deveria encaixar aqui, e aí ele fazia isso. Talvez seja esse caso também do diálogo aí que você falou. Não, exatamente. Quando vai fazer... Aí, inclusive, tem na Instagram os vídeos e tal. Vários vídeos comparando essas falas, vamos dizer assim, do passado, sabe? Naqueles momentos, comparando com agora, né? E aí, tipo, meu, é uma construção de um personagem muito boa, né? É, tudo meio que desanda com a chegada da Renslayer, né? Que aí ela chega com a Senhora Minutos, tava todo o pessoal da Dox lá preso lá, naquela sala lá onde eles prendiam, né, as variantes renegadas da TVA. E aí ela chega e propõe para a equipe da Dox de retomar a TVA. Olha, vamos retomar a TVA, vamos fazer do meu jeito, por aí vai, né? Talvez ela quisesse até nessa situação que ela tava, depois de que ela descobriu que teve a mente apagada, acho que talvez até pensasse em dar um pé na bunda do Timely e ela ser a nova aquele que permanece, né? Não foi tão a fundo pra saber o que ela ia fazer. E essa cena aí que da tomada da TVA, né? Ela é justamente aquela cena que o Loki viajou no tempo do primeiro episódio, que era o futuro. Então vai ter vários momentinhos em que várias salas que ele passa, várias coisas que ele ouve, que é dessa cena, tá? Então, quem viu a série e gostou e queria ver de novo, vai ver os episódios de novo, que aí você vai casar, olha, isso aí realmente era isso, por aí vai. Só que nessa tomada da TVA, primeiro, a Dox e o exército dela não aceita ser subordinada à Renslayer, acha que a Renslayer também, de alguma maneira, tá fazendo mau uso da TVA, enfim. A Dox era outlier mesmo, né? Não ia nem pelo lado da Renslayer, nem pro lado do Mobius, nem nada, ela tinha um plano próprio dela. Aí, como não conseguiu a fidelidade da Dox, ela matou a Dox do jeito do que eles costumavam apenas torturar, né? Mas nunca matar as cópias, né? As variantes, né? Que é diminuindo os quadradinhos dimensionais onde perdia ele, tipo um campo de força. E aí tem um momento lá que ela começa a esmigalhar, assim, fazer... né? Começa a estourar, assim, os ossos. Você vê com som, né? Vê como se fosse um barulho, um ACRM, assim... de coisas sendo destruídas, esmigalhadas e ensanguentadas, assim. Só quem sobra é o Bradley, né, que é o X5, fica fiel a ela lá, mas ele fica meio que também preocupado, que ele só aceitou ficar ali pra sobreviver, não era aquela fidelidade toda lá, não. E aí começa aquela loucura, né, aí tem a cena que a gente... Mas, cara, a parte principal tu não comentou, que era o olhar da Miss Minutes, cara. Olhar sim. De psicopata comemorando. Sim. Ela mexeu a mãozinha assim, né? Assim, uma coisa assim, né? É sádica toda, né? Bom, aí tem um callback pro primeiro episódio lá, né? Que aí o Loki, que tá naquela correria lá, corre pra lá, corre pra cá. Aí vê o Loki do passadão, o Loki do primeiro episódio, né? Que precisava ser podado, abrindo a porta do elevador onde tava a Sylvie. Aí fala, você estava aí? Aí ele percebe que precisa se podar naquele momento, aí aparece o Loki podando ele mesmo, né? Tipo, a cobra mordendo o próprio rabo, né? Pelas costas. A Sylvie não entende nada, ele diz, ó, depois eu explico. Aí tem um lance do telefone, que o Felgor falou, que quando vai atender o telefone, a gente pensa que é uma grande mensagem, alguma coisa desse tipo. Quando atende o telefone aí, não, onde é que vocês estão? Eu preciso de vocês aqui. Que era o Ouroboros, né? Não, a gente já tá indo, por aí vai. Enfim, aí vem essa cena que eu tô falando, porque que o pessoal teorizou que as comidas eram feitas de gente. É que em determinado momento, o Rafael Casal lá, o ator, né, que faz o X5, uma das primeiras coisas que ele vê na cafeteria, um bolo caído assim, e todo destruído assim, como se fosse escorrendo, né? Isso aí devia ser uma associação que eu acho que ele viu ao sangue das pessoas escorrendo pelo... depois que foram mortas lá pela Renslayer esmigalhadas. Mas tem gente que já acha que aquilo foi uma referência que ele olhou pro bolo e lembrou que o bolo era feito de pessoas. Olha que loucura desse pessoal teorizando. Mas enfim, pra resolver toda a questão da Renslayer, né? O que acontece? Eles decidem que tem que resetar a Miss Minutes. Outra cena assustadora da Miss Minutes, quando ela tá sendo resetada, ela fica no modo binário, modo um relógio de ponteiros, fica toda deformada assim, depois fica com sua Miss Minutes muito zumbi, aí ela olha pro Victor Timely, né, que tava sendo preso pela Renslayer de novo, aí vira pra ele, se vira assim e faz assim, eu tenho um recado pra você, você nunca será ele. E se desfaz. Então fica todo mundo meio tenso, né? Enfim, o X5 depois é derrotado lá também. A Renslayer, ela é derrotada e podada. Dessa vez ela vai pro vazio, né? E isso tudo foi porque no momento em que resetou a TVA lá, Loki e a Sylvie reconquistaram o poder de magia deles, né? Porque ao resetar a TVA, eles tiraram o modo de segurança anti-magia da TVA. Então eles ficaram com toda aquela magia verde deles que junto dispara pra lá e pra cá. O modo que a Hensley é podada, inclusive, é uma possessão, né? A Sylvie possui o Bradley, é isso? É isso mesmo. E o Bradley poda ela. Os poderes lá dela. É. Então foi assim. E aí, bem, desse caos todinho, o que sobra é... Corre pra lá, corre pra cá, vamos pegar esse protótipo aqui que foi visto no segundo modelo do Victor Timely. Dá pra ele, quem é que vai parar o tear temporal? Vamos fazer o quê? Vai ser o Loki. O Mobius disse, não, da outra vez que fui eu, não quero ser dessa vez. Aí bota o traje no Victor Timely. O Victor Timely fala assim, eu nasci para isso. Fica no momento assim, agora vai dar tudo certo, por aí vai. Quando o Victor Timely abre as portas e... entra pelo enfim, aquele local onde estava o tear temporal, as energias do tempo consomem ele, destrói ele completamente, vira um espaguete humano lá, linhas sendo desfeitas. Aí terminou a série assim, até o Felga brincou, né? Terminou assim, acabou, vamos esperar a próxima temporada, né? Porque... O Veiro não está brincando, o Felga termina o episódio... Gente, é onde é a season finale mesmo, é? Falta quantos episódios? E é assim, né? Porque esse quarto episódio era o último episódio que a pessoa da imprensa recebeu, né? Todo o pessoal da imprensa só viu até o quarto episódio e espera os outros dois sair quando for no dia da série. E é isso. Felga quer compartilhar aí seu momento assim com esse episódio final que não foi final? Não, cara, tinha toda a cara, né, de episódio final, porque ferrou tudo. E agora? E tudo explode e tal. Tem só um ponto que eu gostaria só de lembrar, e é mais uma vez falando da B-15, né? E aí mostrando como ela assume, né, no meio daquele caos, a liderança da TVA, né? Ela propõe pra Dox, né, vamos dizer assim, ela vai, porque assim, precisam lá de gente pra resolver as coisas e tal. E aí uma das sugestões é, não, vai lá falar com a Dox, né? Porque quem sabe, né? Acho que foi a juíza Gamble que deu essa sugestão. A Dox pode ser... A gente pode criticar até os métodos, mas uma coisa que ela nunca deu pra trás é com relação à fidelidade que ela tinha com a TVA, né? Não, e a função dela de proteger a TVA. E se a TVA estava em perigo, ela ia, mesmo que se fosse contra o Preva, ela ia querer defender a TVA. Exatamente. E por isso que ela não aceitou a proposta da Hensley, que a Hensley estava fazendo um motim pra destruir a TVA, uma coisa assim, né? Sei lá o que ela queria. Exatamente. E aí também tem mais um baita diálogo, né, da B-15 ali conversando com ela, tal, explicando, olha, e tipo, socorro, né? A gente tá numa situação extremamente complicada, né? E aí fica até, como é que fala, um tanto quanto... Não seria anticlimático, mas fica assim, quando chega a Senhorita Minutos e a Rainsley, de repente acaba com todo aquele grupo, né? E ela também, novamente, quando ela descobre isso, a B-15 fica transtornada, né? Fica completamente arrasada, né? E, cara, aí termina daquele jeito. Eu falei, pô, mas e aí? Isso aqui tá com uma cara de final de temporada. De episódio final de temporada, porque... Certo? E aí, como é que vai sair, assim, aquele gancho, né? Explodiu tudo e tal. E aí, qual que é o próximo passo? Como é que eles vão sair dessa, né? Eu sei que a ideia é sempre ter um cliffhanger, mas eu odeio temporada quando termina assim, cara. Eu ia ficar com muita raiva. Exatamente. Na verdade, é que se a gente for parar pra pensar... O primeiro episódio, ele foi muito pra configurar muitas das coisas que a gente ia ver durante a temporada inteira. O segundo episódio, eu achei que teve um pouco mais de enrolação. Mas o terceiro e o quarto, a quantidade de coisas, a quantidade de eventos e situações que aconteceram neles, é isso que a gente tá resumindo aqui, mas foi bem uma hora só o terceiro e o quarto. Então, dá pra ter uma noção de... Várias viradas, foi, né? Muitas coisas, muitas, assim, e essa série não teve barriga porque aqui foi fast forward, foi voado. Só esse quarto episódio ia ser metade de uma temporada se fosse, Gavião Arqueiro, Invasão Secreta, Cavaleiro da Lua. Então, assim... tem que pensar que eles eram episódios de 50 minutos, né? Então os outros eram de 30, é uma diferença grande aí pra trabalhar. Cara, deu uma ruxada, assim, a quantidade de eventos. Por isso que também ficou essa situação, porque as coisas estavam... Ou as tramas não estavam exatamente se fechando da forma como a gente estava imaginando. Tava como se tivesse, assim, uma pele cair em cima da pessoa do nada. O Victor Timer, ele foi assim, morreu do nada. A Dox também, você pensava que ia ter alguma virada, aí vai lá e morre também rápido. Então, a série já tava vamos dar uma quebra bem aqui. É, eu acho que o pessoal já resumiu bem, concordo também, fica todo mundo esperando o que acontece no próximo episódio, e realmente essa cena também, tinha esquecido até de comentar sobre a cena da que a Ravonna acaba ali, né, fazendo essa cena meio sádica ali, destruindo todo mundo ali, matando todo mundo, e também gosto também que o que eu pego, né, soltou também da Bikini, ali, aquela cena que ela fica espantada, fica horrorizada, a gente não chega a ver, mas a gente já imagina, né, numa cena que precisa mostrar, porque não é uma série que mostra nada de violência, nem nada, né, de sangue, mas dá pra imaginar, assim, só, né, o que que a cena ali deve ter sido horrorizante, né, e eu gosto também como eu falei, né, a gente acaba mudando, parece que realmente a Ravonna, ela vai ser ali a grande vilã ali para o combate, que ela vai ter uma ameaça um pouco maior, e no final eles acabam focando ali no que vem a seguir, né? E é até engraçado que eu falei lá na parte do telefone, porque na hora que eles atendem o telefone, não é nada assim, nossa, uau, grandioso, né? Tipo, muito importante, mas que no não, ele pega e fala sobre a questão de resetar ali e conseguir liberar a magia. Dos dois falam, tipo, ah, liga agora então, né? Porque, né, eles vão conseguir usar o poder deles e pra eles é muito melhor. Inclusive, eu acho até que acaba colocando aqui um ponto, e vai ser muito importante pro final, né? De por que o Loki consegue usar a magia nos episódios mais à frente ali, pra grande conclusão também. Bom, então termina nessa nota aí de desespero. Realmente é um episódio assim de acelerado, assim, completo. E é só os 20 minutos de que é episódio acelerado, né? Ele é aquele negócio que tá construindo no primeiro episódio com outras coisas, de tentar planejar como é que resolve o tear temporal e por aí vai. De repente vira uma corrida maluca, cheia de desenrolar, né? Realmente, foi o que eu tava certo, assim, o desfecho da Renslayer, o desfecho da Miss Minute, parecia que, tipo assim, estamos nos livrando dos vilões. E o que é que vai ser dessa série sem um vilão? É até curioso, porque sempre, nunca a coisa é uníssimo, assim, nunca é uma série que todo mundo gosta. E tem uma galera que vai achar muito confusa a série, que é uma série que é muito cerebral e por aí vai. E uma das reclamações que o pessoal que não gosta da série fala, essa série nem vilão tem? É, então precisa ter um vilão, assim, uma série de super-heróis, assim, não, nem que seja exatamente super-heróis, mas, assim, inspirada em quadrinhos pra ser boa, né? É, Loki é um exemplo bem claro que, de repente, não existe um vilão claro, ou pelo menos um ser representando um vilão, né? Porque nesses dois últimos episódios é praticamente isso. Aquele clima de acabou, aí de repente o Loki tá sozinho na TVA, aí as coisas estão se destruindo, ele olha, cadê as pessoas ao meu redor, elas não estão aqui, ele vai então começar a fazer os time slips de novo, ou seja, o que diabos é isso? Você não tinha corrigido esse problema na sua aura temporal aí, né, como vocês falaram aí do primeiro episódio, voltou aí o soluço temporal aí, e aí ele vai e volta, de repente ele começa a sair da TVA, né, que tá desesperado, então... De alguma maneira instintiva, com esses... Vou começar a chamar isso, né? Com os novos poderes dele, ele começa a ir atrás das pessoas conhecidas da TVA. Só que elas não estão nas posições e cargos que ele conhecia. Então a gente vai ver meio que um histórico, finalmente, né? De quem era o Ouroboros fora dali, quem era o Mobius fora dali, quem era a B-15 fora dali, quem era o Casey fora dali. Enfim, eu não sei se sobrou mais alguém aí da lista, mas tinha os outros figurantes que não tem nome, vai? E é uma curiosidade que todo mundo queria saber, né? E aí, de repente, o Loki tá lá indo atrás do Mobius, só que ele por enquanto não tá controlando, né? Tá pulando pra lá e pra cá, de vários pontos da linha do tempo. Acho que era... Nem sei, Felga, já... nesse momento define se é linha sagrada ou não, acho que nem mais, né? Tá uma bagunça. É, todas ramificadas, né? Eles eram variantes, né? E aí, se você vê... A gente finalmente tem um easter egg, né, um callback de por que, que o Mobius falava tanto de que ele gostava de andar de jet ski por aí vai. Não é que ele é nenhuma surfista, nem um ricaço que andava de jet ski por aí, né? A gente sabe todo o passado da B-15, que ela era uma médica em 2012, curiosamente escolheram aquele ano, mas sem nenhuma referência clara. Mas é um ano do ataque de Nova York, né? Pra quem. É um ano histórico até, né, pro próprio Block, né? Que tava nesse ataque em Nova York em 2012. O Casey vira um personagem da. Que seria um personagem existente, né? Um dos caras chamado Frank, que fugiu de Alcatraz, né? Um dos três que supostamente fugiu de Alcatraz. E o Ouroboros vira um personagem, eu não me lembro qual era o nome dele, mas era uma pessoa que era um escritor de ficção científica, uma coisa assim. Isso. E que ele vai ensinando o Loki, ele não conhece nada sobre a TVA, né? Ele é o Ouroboros, digamos assim, cru. Eu não me lembro agora o nome dele, mas enfim. O nome dele é Data. Tá. Como um escritor de ficção científica, ele podia elaborar ou imaginar como é que as coisas poderiam se resolver. E enquanto isso, ele usa de novo o Ouroboros do mesmo jeito que no primeiro episódio, né? Vai lá pro passado Ouroboros e fala, será que você pode tentar me ajudar construindo isso ou aquilo e por aí vai? E aí todo esse episódio aí, pro Loki tentar voltar no tempo certo pra saber o que que faz pra resolver a questão de, enfim, de manter de novo as linhas temporais seguras, fica aquele negócio, né? Pra você fazer isso, você tem que voltar naquele tempo, você tem que aprender a controlar seu poder. Mas pra controlar seu poder é uma coisa que se resolve com ciência ou com ficção? E esse é o título do episódio. Então fica todo episódio o Loki crente, e que precisa resolver isso construindo um aparato de novo que só o Ouroboros vai saber construir. Até o momento que ele começa a praticamente cruzar os caminhos de vários personagens diferentes, até no mesmo lugar, né? Eles vão parar no mesmo lugar, juntos. Era uma parte da TVA, que era a única parte que tinha sobrado da TVA, que eu tinha entendido, porque quando ele tava lá falando o Data, não, mas você disse que não tinha conseguido chegar no canto lá da TVA que existia. Ah, é mesmo, tem essa salinha que ainda existe. Aí era pra essa salinha que tava levando o pessoal. E aí que tá, de repente, a gente tem a descoberta, no último instante, quando vê que tudo falha. Então, Loki, é questão de ficção mesmo, ou seja, tudo que a gente tava fazendo aqui, na verdade, foi uma tentativa errada. E tem muito disso na série, é outra coisa que as pessoas se incomodaram na série. Perdeu um tempo fazendo as coisas erradas, que pessoal burro, meu. Pô, vai te lascar, gente, sabe que é desenvolvimento de personagem, não? Tem que saber desenvolver os personagens, mas enfim, Loki tem que aprender de última hora, e ele aprende sempre as coisas, ele sempre consegue no último instante, quando ele vê a Sylvie em perigo, né? É aquele amor por si mesmo, que a gente já tinha discutido na outra temporada, e quando a Sylvie tá em última hora, ele consegue aprender lá, perceber que ele pode controlar o time slip dele e voltar no tempo exatamente aonde ele quiser, e ele vai poder usar isso do último episódio tentar resolver isso. Isso aí é uma referência a Dragon Ball Z, porque tava lá aquela discussão se era o Data falando, não, a ciência você pergunta o que e como. Na ficção você pergunta por quê. Aí o Loki disse, não, a verdade é o quem. Eu tenho que estar e pensar em quem eu quero encontrar. Que nem o teleporte do Goku. Esse episódio teve até uma discussão no nosso grupo aí de WhatsApp, se era filler ou não era filler, que os meninos quase me mataram. Mas é uma questão até de terminologia americana de como usa, né? Mas enfim, seja filler ou não esse episódio, na verdade ele é uma curva que se faz um pouco pra você finalmente ter a resposta que todo mundo queria de quem são os personagens que formam essa família do Loki da TVA. Cara, eu achei esse episódio muito bom, né? Eu achei que a série, ela consegue crescer, né? A gente teve muitos problemas ali nas outras séries da Marvel, onde acabava caindo no decorrer dos episódios, né? E, inclusive, quando eu tava começando a série, eu tinha um pouco de medo disso, porque teve algumas séries que eu comecei e falei, nossa, a série tá legal, e acabou ali caindo. E aqui não, eu acho que esses últimos episódios ele consegue crescer. Eu acho que isso é um ponto muito forte da série. Como você falou, tem um desenvolvimento muito forte de personagens, então você consegue se importar mais com os personagens que estão ali. Por mais que a gente já conhecesse um pouco ali do Mobius, conhecesse um pouco mais da B-15 e tal, só que a gente tem um aprofundamento deles, né? A gente sempre soube que eles saíram ali da linha do tempo sagrado, né? E quem eram eles? O que, que eles faziam até então? A gente não sabia, né? Não tinha essas informações, por mais que a gente tivesse pequenas pistas, né? Por exemplo, o caso do Mobius, né? A questão do jet ski. E é interessante, porque acaba até gerando aí um debate, como eu falei, mais uma vez, o Loki conversando com a Sylvie. Com ele, é ele conversando com ele mesmo, aquela voz de consciência, né? Onde eu não lembro agora, porque como eu assisti o quinto e o sexto episódio juntos, eu não vou lembrar quando, qual que é qual, mas eu sei que tem uma conversa ali no bar com que o Loki vai com a Sylvie, acho que nesse quinto episódio mesmo, que ele fala que ele quer salvar tudo, que ele quer salvar a TVA. Ela pergunta pra ele, não, o que que você realmente quer fazer? Não, eu quero salvar todo mundo, né? Eu quero salvar tudo que existe. Ele dá a pergunta de novo. Vai perguntando até que ele chega e fala, não, eu quero ficar com os meus amigos, porque até então, quando você volta lá pro começo da primeira temporada, naquela primeira cena que até no começo do sexto episódio já dando um pequeno um avanço aqui na história, mas ele volta ali naquele momento e ele fala que ele queria o trono, né? E aqui não, aqui ele já se desenvolveu, ele já é um outro personagem que, né, já teve toda a trajetória aqui, onde o que ele quer, na verdade, ele quer é estar com os amigos dele. Então, e até achei um pouco estranho no começo, né, quando fala, tipo, ele ia deslizando ali entre as pessoas que ele conhecia. Eu falei, mas que estranho, né, por que ele tá deslizando pra essas pessoas, né? E depois explica, né, porque é onde que ele quer estar, toda essa ligação que ele tem com os próprios amigos dele. Eu acho isso muito bem feito. E mostra ali, como eu falei, todo o desenvolvimento de personagem, a conversa dele com a Sylvie, eu acho muito interessante. Onde ela fala, tipo, ah, cada um tem que viver a sua própria vida. Você, como você sabe que o Mobius, ele quer realmente viver na sempre na AVT? Porque até então ele falava que ele não queria saber da vida dele. Mas ela pergunta pra ele, mas ele teve a opção? Aí ele pergunta pela mesma coisa, mas ele tem a opção de saber que ele, né, que ele poderia viver na AVT? Então fica, tipo, até um conversando ali com o outro. Porque, assim, uma versão do Mobius, ele não sabe a vida que ele teve antes. E a outra também não sabe a vida que ele teve antes. Então fica naquela dúvida, né? O que ele deve fazer? Ele deve trazer todo mundo de volta? Deve trazer as lembranças? Por comodidade dele? Porque ele quer todo mundo ali próximo dele? Ou não? Ele deve deixar as pessoas viverem a vida dela como elas sempre deveriam ter vivido, sabe? Então eu acho muito interessante, eu acho muito bem colocado, né? Os personagens ali. É até engraçado, né, que o Case ali, ele é o ladrão, né? Ele já chegando no lugar, já vai roubando. É engraçado até o Ouroboros ali, que ele é o escritor, dele pega e fica brincando com todo mundo, né? Eu achei até engraçada a cena que ele vai na livraria, pega e mostra pra moça, ah, vim comprar esse livro. Eu, nossa, nunca vi esse livro. Ele falou assim, ah, melhor você comprar aí, porque tem poucas edições, né? Daí chega outro e fala assim, tira esse livro daqui, porque você fica colocando ele aqui. Então, é divertido, é engraçado ali, porque você consegue, né, conhecer um pouco mais os personagens. Mostra que eles não perderam a essência deles. Quando eles estão na VT, né, eles têm essa essência deles, são outras pessoas, porque tem outras vivências. Mas a essência deles ainda, tipo, segue bem intacta, sabe? E o desenvolvimento ali dele com a Sylvie, eu acho muito bom, né? Que até que ela fala, né, pra ele largar a mão das coisas, né, e deixar viver, ele se encontrar e encontrar o próprio caminho, né, porque tanto ele quanto a Sylvie, eles não tinham lugar ali na linha do tempo, as demais pessoas têm, eles não, eles são variantes ali que foram inseridas ali. A Sylvie, ela foi encontrando o lugar dela, né, ó, nessa troca de temporada, né, no final da primeira temporada pro começo da segunda, ela foi encontrando o lugar dela, ele não tem um lugar, o lugar dele, na cabeça dele, é estar com os amigos dele. Então, acaba, né, desenvolvendo muito mais o personagem e todo o núcleo ali, né, esse núcleo de amizade, mostrando por que ele vai fazer o que ele vai fazer em seguida. Então, eu acho realmente muito, muito bom. E, inclusive, tem uma cena que é da Sylvie, que eu também acredito, como eu falei, né, eu confundo um pouco os dois episódios ali, mas eu acho que é quando a Sylvie, ela entra na loja de discos, ela vai ouvir ali o disco, e as coisas começam a se desfazer, né, e eu acho aquela cena muito bonita. É que ele tem um ângulo bonito, né, que ele tá... Começa ali com ela ouvindo a música e a câmera vai descendo, né? Depois vai mostrando o que vai acontecendo atrás. E por mais que, né, seja uma coisa trágica, porque estou se desfazendo, é uma cena muito bem feita, muito bem produzida. Inclusive a série em si, ela tem uma boa estética, pelo menos assim, que me agrada, né? Não sei fazer mais pessoas, mas assim, pra mim eu acho que ela é uma das séries mais visualmente bonitas, sabe? Dentro de todo o MCU ali. Os efeitos são muito bem trabalhados. Essa cena aí que você falou é porque a Sylvie, se você olhar, ela tá sempre. É curioso como eles são os mesmos Lokis, mas eles têm ideias diferentes. Agora, tem razão, porque questionando por que ele tá fazendo isso, porque esse apego todo. Ele não deixou de ter o propósito glorioso dele, vamos dizer assim. O Loki tem uma necessidade de fazer algo grande ali. Só que agora o algo grande dele são os amigos. E o oposto do Loki, que tem essa necessidade de fazer, uma responsabilidade de fazer, sei lá, essa coisa, né? Diverge muito do que a Sylvie é. Porque assim, o que acontece? A gente falou dessa sala, a única sala da TVA que existe, como é que foi parar todo mundo lá? Porque todo mundo veio de um momento do tempo diferente. É porque o Loki pediu pra o Ouroboros, que eu não me lembro agora o nome do personagem na vida real dele, fazer um Tempad, né? Aí ele explica como é o Tempad, acho que pega o manual da TVA, de novo o manual da TVA, né? Aí ele faz um Tempad, só que faz um Tempad gigante, né? É um tempedão, um vídeo com a seta de tempede, sei lá, que é de segura com as duas mãos até. E a Sylvie é a única que, de novo, né, ela renegou, depois que ela matou lá aquele que permanece, renegou de ajudar eles a princípio, né, mas quando viu que a linha temporal dela ia se acabar se não interviesse de impedir a Dox no segundo episódio. E, de novo, ela quer, tipo assim, não vai acontecer nada. É, quem disse pra você que as linhas temporais vão fazer isso? Você tem certeza disso? E aí ela meio que foge. Aí quando a loja de discos tá sendo desfeita, aí ela usa o Tempad dela, que de alguma maneira ela era a única personagem que sabia que o Loki era Loki, né? Vale ressaltar. O Mobius, que nessa linha chama-se Dom, não sabia. Nem o Ouroboros, nem o Case e nem o AB15, né? É, que acho que tinha até um nome que é referente a um personagem dos quadrinhos ali, mais um easter egg, o nome real dela. Mas a Sylvie sabia, e ela de alguma maneira também era temporalmente fora da, digamos assim, da realidade, e tinha consciência, né? E ela tinha o Tempad ainda, então ela usou dessa vez o próprio Tempad, e não o Tempad reconstruído, pra poder se unir com todo mundo ali. Então, a Sylvie é o Loki que foge, vamos dizer assim. Mas é porque a infância dela foi sempre assim, fugindo, né? Tinha que fugir pra sobreviver, era isso. Então, esse aí foi o episódio que deu polêmica, né? A gente ficou discutindo se é filler, se não é. Mas, cara, é um baita episódio, cara. É o pessoal que, às vezes, assim, eu vi uns títulos falando, não, clima de filler. Você... Cara, é um baita episódio isso. Primeiro, por trazer as histórias dos personagens, né? Até fiz a brincadeira. Por isso que o Mobius nunca queria saber da outra vida, né? O pai solteiro, dois filhos, um monte de conta pra pagar. Enfim, por isso que ele não queria saber da outra vida. Ai, Felga, tu é malvado pra caceta, né? Pelo amor de Deus. O Felga falou isso a primeira vez, eu fiquei me questionando se o Felga tava falando a sério agora. Eu tô preocupado. Não, tô brincando, obviamente. Mas é... Aquele passar a vida de médica, Casey com aquela a vida bandida do Casey, a tentativa do Ouroboros, né, em se tornar um escritor, né, porque na verdade ele é um cientista, né, formado, tem PhD, não sei o que tal, e aí eles usam os tempos livres dele para poder escrever ficção científica, né, e todo o livro, de certa forma, pelo que eu entendi ali, é uma referência à vida do, vamos dizer assim, da TVA, Locke, enfim. E, cara, e aí vai construindo, mostrando como a coisa... Aquela necessidade do Locke tentar controlar o poder, tentar entender o que é, né? Mas aí, tipo, o ponto alto, novamente, é outro diálogo dele com a Sylvie, né? Que aí, de novo, mas, pera, por que você quer fazer isso? Você acha que tem que ser feito? E assim, a real é essa, ele tenta encontrar um motivo grandioso pra poder, não, eu quero salvar a TVA, quero salvar o universo, até que ela vai reduzindo até a questão dos amigos, né? Sabe o que eu acho, assim, essa questão dos amigos aí? Se você olhar a perspectiva do irmão dele, o irmão dele era o cara que andava ao redor dos três amigos e da Sif, e quando chegou na Terra com os grandes Vingadores, por aí vai. Loki sempre foi uma pessoa solitária. Pela primeira vez ele tem esse conceito de ter amigos ao redor dele. Uma equipe, né? Uma equipe, por aí vai. Por isso que ele dá tanto valor, assim. Ficou essa impressão. Aí, novamente, é outro diálogo que quando você vai encaixando com todos os outros diálogos da série, até o diálogo que acontece lá, até os diálogos que acontecem no último episódio, é sobre essa questão. Intervém ou não intervém? A própria Sil fala uma parte. Às vezes a destruição é o caminho, certo? É a resolução, né? Certo? E enquanto isso, né, o episódio vai mostrando, né, as falhas, né, na realidade, né? A comida que vai desaparecendo, o copo. E aí ela só se toca realmente. E essa cena é muito bonita mesmo esteticamente. Aliás, eu achei esse episódio, acho que um dos mais bonitos esteticamente, né? E aí vai mostrando toda a realidade se construindo. E mais uma vez a gente volta, né, num ponto que parece que não tem mais saída, que não tem mais jeito para salvar a coisa. E aí ele saca como ele consegue controlar o poder de deslize e volta naquele momento, vamos dizer assim, crucial, né? Eu diria que não é nem ele saca, né? Acho que quando todos vão desaparecendo, os amigos vão desaparecendo ao redor, é sempre a Sylvie. A Sylvie tá em perigo. Ele sempre tem um gatilho de repente fazer a coisa do jeito certo ali. Que é o que acontece. No momento que a Sylvie começa a se desfazer na frente dele, aí ele, tipo assim, é como se fosse um... Tudo bem, a gente pode dizer que é ele apaixonado pela Sylvie, mas como a gente tinha interpretado que é meio que um amor a si mesmo quando ele olha pra Sylvie, né? Então, basicamente, ele é um instinto de autopreservação ali quando ele viu a Sylvie sendo desintegrada, né? É isso que é a minha impressão, né? É como se essa série tivesse quatro fases bem distintas e esse episódio fosse a terceira fase, porque eles pegam de uma situação que pareceu que tudo ia acabar, aí tem todo o Loki fazer essa resolução dessa coisa e termina de novo numa situação em que tudo vai acabar de novo e o Loki pensando numa nova forma de tentar resolver. Então, como a gente tá falando, eu achei uma mega barrigona, eu dormi e acordei 50 vezes vendo aquela vida chata deles. Você sabe que eu não gosto de ver vida, eu não gosto de ver coadjuvante olhando a grama crescer. Então, acho que nessa hora tu deve ter visto, o Paulo deve estar apertando o botão de avançar várias e várias vezes, mas... Você, nessa hora que eu tava apanhando, dizendo que o episódio era filler, você pra me defender é nada, né? Vai tudo bem, vai. Não, o episódio filler, eu só acho que é chato pra caralho você ficar colocando, não, eu quero saber a vida do padeiro do Loki. Eu não quero saber da vida do padeiro vizinho do Loki, senão eu assisti uma série chamada O Vizinho do Padeiro do Loki. Então eu quero ver o Loki, eu não quero ver a variante 512 da B16. Mas voltando. Aí, a resolução eu achei boa. Mas, e como eles precisavam preencher 50 minutos, aí foram colocando lá a vida de todo mundo. Os figurantes sem nome tudinho, tendo a sua vida. E eu só fiquei decepcionado que eles não conseguiram fazer o contrato lá com o Spielberg pra deixar o Datas ter o nome de Data na vida real. Mas como o Felga falou que isso é uma variante, então é porque esse Ouroboros é uma variante do verdadeiro Ouroboros. É uma variante, mas eu achei que era de onde ele tinha sido tirado, não? Não, porque ele foi tirado do Goonies, cara. A gente tem que aceitar isso. No meu coração, no meu canon, que é o que importa, ele veio do Goonies. Ou isso eu já sou daquele outro filme lá do Todo Mundo ao Mesmo Tempo, que também tem a ver com o multiverso, que ele também era todo empolgadinho com o multiverso. Ah, sim, sim. O que ganhou o Oscar, né? Que ele ganhou o Oscar, pelo menos, né? Querendo ou não, essa série aí tem vários momentos de O Dia da Marmota, né? E principalmente agora, nesse sexto episódio aí, é um vai e vem, que é que tá, né, cara? É isso que a gente tem que ver quando o pessoal começa a criticar demais as séries e filmes quando são fora da caixinha. E é isso que teve gente que, assim, que eu até falei, né? No caso da Invasão Secreta, que teve... Quando a gente odiou aquele sexto episódio, que caiu de novo na lutinha de super-heróis cheia de poderes da Invasão Secreta, tem gente que olha esses episódios assim de Loki que não tem grandes vilões, não, que a luta é contra o tempo, vamos dizer assim, e acha que tipo assim, ué, enrolou, fez isso aqui e não deu em nada, não resolveu nada, ficou na mesma coisa. Então assim, é como a perspectiva de cada gente que quando vê o filme baseado em quadrinhos ou super-heróis, é só aquilo mesmo, e não é o caso. E Loki é um exemplo claro que pode ser muito mais, né? E aqui, como eu falei, é um dia da marmota pro Loki pra ele tentar resolver o problema do tear temporal. Que ele saiu de lá pra dizer assim, bom, voltei, tô nesse momento, o que é que eu preciso fazer? Eu vou perguntar rapidamente pro Ouroboros, se der tudo errado, o que é que a gente vai fazer? Que vai ser destruído. Quando o Victor Tamlin entrar lá, ele vai morrer. O que é que precisa fazer agora? Talvez precise mais tempo, porque as energias temporais estão muito, muito fortes. Só que por mais que ele volte, mais tempo, ele faz isso, faz aquilo, pede pra acelerar, ele vai aprender até todo o conhecimento de como... Ele devora aquele manual, né? Mas tem todo o conhecimento de física, de, sei lá, quântica, blá, blá, blá, que ele volta no tempo, é uma construção grande, acho que são uns 20 minutos desse episódio inteiro, só pra mostrar a construção de Loki, de que finalmente ele vai lá, ele vai conseguir resolver a questão de consertar o tear temporal. Até que ele realmente consegue, ele consegue fazer tudo tão rápido que quando o Victor Timeline entra lá pra usar o protótipo dele, pra aumentar as argolas do tear temporal, pra conseguir ampliar lá a quantidade de linhas temporais, e tá tudo certo, de repente não. O tear começa a sofrer umas modificações assim, e ele diz assim, o que tá acontecendo? Aí o Ouroboros fala, não adiantou, porque quanto mais a gente aumentou as argolas dele, mais linhas temporais estão surgindo, e isso parece que é uma coisa infinita, então sempre vai ter um limite que vai ser estourado, e o tear temporal não vai aguentar, e vai impactar tudo, e vai destruir tudo se virar essa confusão. Aí então chega um momento em que Loki desesperadamente começa a passar além dos limites do plano inicial, né? Ou seja, foi uns 20 minutos só pra mostrar que o tear não funcionava, e tem gente que acha que isso é perda de tempo, mas pra mim é construção da história, né? E é muito bem feita, é muito bem filmada, né? Mas o próximo passo do Loki é ir pra aquele que permanece e impedir a morte. Mas aí ele descobre que aquele que permanece já tinha meio que sacado que ia acontecer isso, porque ele percebe que o Loki tá deslizando temporalmente, aquele Loki tá deslizando temporalmente, e fala, ó, o que você tá procurando de solução? Porque você não vai conseguir só dela me impedir de me matar. Você não vai conseguir isso, porque ela sempre vai dar um jeito de me matar. Então, ou você mata ela, que é uma coisa que Loki... Porra, Loki, essa temporada toda, acima dos amigos dele, é pra proteger a Sylvie. Como é que ele vai querer matar ela? Mas ou você mata ela, ou você acaba com o multiverso. Então, aquele que permanece, já do final daquela temporada, pelo visto, já previa isso. E por que ele já previa isso? Porque quando a Sylvie esfaqueia ele naquele episódio lá, ele fala, te vejo em breve. E a gente achava naquela época, inocentemente, que tava falando, te vejo em breve, você é outra variante do Kang que vou te pegar, menina. Mas não, era o mesmo aquele que permanece. Ele te vejo em breve porque aquela cena ali podia ter se repetido antes, muitas vezes, vai se repetir depois, muitas vezes, porque ele sabe que tá sempre o Loki voltando aquela cena pra impedir. Até que ele tenta convencer o Loki de que, não, olha, você vai ter que matar ela. E fica. Então entra um novo lance. É outra questão que o Fel apontou muito bem aí. É outra discussão sobre livre-arbítrio que você tem ou destino predestinado. E o que aquele permanece criou o jogo todo para que seja um destino predestinado ou então a morte de tudo. E cara, o Loki começa a pensar e começa a surgir aquela coisa que a gente não sabe se ele blefou ou não. De ele dizer que teve uma ideia de que tá, beleza, se você acha que... Eu tenho essas duas opções, mas eu tenho uma terceira. E se eu mesmo destruir o TA temporal? Aí ele falava, mas você vai querer destruir tudo, colocar tudo a perder? Mal sabia ele que o Loki tinha um outro plano de substituir o TA temporal por outra coisa, né? Mas a última coisa que ele fez foi justamente voltar no tempo, antes do propósito final dele, né, toda essa história. E meio que voltar no tempo onde teve a primeira conversa do Loki com o Mobius, né? Sobre a questão de propósito. Ele tinha acabado de ver as filmagens de como ele perdeu a vida dele sendo um vilão e por aí vai. E o Mobius, naquele episódio, meio que esmigalhou ele, né? Tipo assim, ó, propósito glorioso não é nada, é uma coisa de ego e por aí vai. E meio que ele, sem o Mobius daquele tempo saber, meio que pede uma bênção, falou assim, não, mas o que seria um propósito glorioso então? Aí meio que fala do lance de sacrifício, né? Que era meio que uma coisa que o Loki já ia fazer, mas talvez ele tivesse querendo ouvir da palavra do amigo dele. Tipo assim, é isso mesmo que eu tenho que fazer, né? Meio que uma bênção. Não lembro das palavras exatas, talvez o Felga lembre mais que eu, que eu acabei vindo já há um bom tempo, né? E depois dessa bênção, o Loki toma o lugar, volta para um momento crítico lá do fim do TA temporal, e ele toma o lugar do Victor Timely. Todo mundo fica desesperado para tentar tirar ele de lá. Né? Vale ressaltar, muita que a gente questiona por que, que o Victor Timely era destruído imediatamente e o Loki não foi. Loki é um deus, né? Digamos assim, um Asgardiano, ele tem uma resistência muito maior. Só que ele também estava com esse poder do deslizamento temporal, né? Então, de alguma maneira, ele estava com uma associação com o tempo lá, talvez com as energias temporais, em que as roupas dele se desfizeram, mas ele em si poderia resistir a isso. E é curioso que dessa hora... o Tom Hiddleston, né, ele meio que quis cada vez mais associar o Loki ao Loki não só dos quadrinhos, mas o Loki nórdico, né? Então bota os chifres gigantescos, as roupas são roupas meio que túnicas, não é mais aquele uniforme Jack Kirbyano que a gente tá acostumado a ver. E aí ele pega, destrói o TA temporal, pega as linhas do tempo. É engraçado que algumas pessoas falaram que são aqueles cipós lá. É complicado, assim, você tá discutindo. Eu tenho uma comunidade de quadrinhos, né? Enfim, tem várias redes sociais do Marvel meio dos quadrinhos. Você vai escutando cada um e tenta explicar às pessoas o que é cada coisa. E você vê uns absurdos, assim, do entendimento da mesma série. Mas paciência, né? Ele pega as linhas temporais representadas fisicamente por aquele cipós, tá, pessoal? E se ata elas, né? E mantém elas inteiras vivas. Porque à medida que ele pega elas... Elas que estavam meio que se desfazendo voltam a se energizar. E ele vira meio que o centro e o núcleo daquela árvore que se formou, cheia de opções, né? Cheia de ramificada várias vezes, né? Então associar com a árvore é fácil. Do multiverso, né? E que lembrou propositalmente o Yggdrasil, que é a árvore da vida e que supostamente liga mundos nas histórias de Asgard, nas histórias nórdicas, né? E só que nos quadrinhos pra gente são 9 reinos. Aqui tá ligando multiversos, né? Então deu uma perspectiva muito além de Yggdrasil. Então Loki senta no seu trono, né? E meio que se fecha, né? Ele tá ali com um propósito glorioso. Esse é o nome do episódio, né? E é isso, né? Aí tem uns desfechozinhos aí pra TVA, né? Rapidamente, referências a uma futura guerra multiversal que tá vindo, porque pode surgir variante de Kang. A TVA toma um outro destino depois disso, né? Depois de sacrifício de Loki, porque ela agora caça variantes de Kang. E aí alguns personagens vão decidir se eles vão voltar para a antiga vida. Ficou em aberto isso, feito o caso do Dom, né, que é o Mobius. A Sylvie também vai seguir um outro caminho. Tem gente que acha que ela pode aparecer com uma nova versão de Loki em vários outros projetos aí. Vamos ver o que vai acontecer com isso, né? Cara, eu acho que aqui é de fato o ponto alto da série. Eu acho que, como eu falei, né, acho que vinha subindo e que ele consegue chegar no ápice. E continuo, repito, né, de que a série é bonita. Inclusive até nos momentos finais ali, naquela cena onde o Loki, ele vai se transformando e tal, né? Toda aquela estética mais asgardiana, mais próxima ali do Loki mesmo, né? Deixando de ser esse uniforme mais civil, né, que ele tava utilizando aí da VT. E, cara, é muito bem feito. Eu acho que Inclusive, uma das coisas assim, que eu mais gosto dessa série é que ela consegue, obviamente, você precisa ter uma certa carga ali de conteúdo que veio antes de Ultimato e tal, mas eu não vejo, tipo, ela se ligando necessariamente a outras coisas do universo, tipo assim, que você é obrigado a parar e ver outras coisas que aconteceram ali no meio tempo da primeira pra segunda temporada. Eu gosto que ela, tipo, a segunda temporada ela começa a partir do final da primeira, sabe? Então ela tem realmente essa intenção de continuidade. E o final, eu acho, né, que ele deixa, obviamente, algumas pontas soltas ali, mas não necessariamente. Você consegue ali ver que é um final, sabe? Pode, obviamente, vai se tocar de novo nesse assunto, com os personagens ali que vão ser explorados de novo, porque, né, o MCU e tal, traz dinheiro também, então, né, obviamente, faz sentido você explorar ali. Mas eu consigo, tipo, uma pessoa que, sei lá, assiste a primeira temporada, ela consegue se sentir bem satisfeita assistindo esse final da segunda temporada, sabe? Então eu acho que esse é um grande, grande ponto. Em relação à história, né, eu... Como eu falei, eu acho que é toda uma construção do personagem e no final ele acaba... Ele não queria necessariamente mais o trono, né? Porque ele queria ficar ali com os amigos. Mas ele também tem, né, o grande propósito dele, que é, né, sentar ali no trono. E no final ele acaba voltando tudo que ele... Que não necessariamente ele queria naquele momento, sabe? Então eu gosto dessa construção do personagem, que ele acaba chegando ali no... Não é mais a prioridade dele no sentido de que é a coisa que ele mais quer, mas é a coisa que ele mais precisa fazer. E por amor, né, a própria Sylvie, né, que ele vê que ele não mataria ela, né, porque ele, por ser o Deus Atrapassa também, né, ele acaba atrapassando o tempo, ele acaba até atrapassando aquele que permanece, e como se ele só tivesse duas opções, né. Então, ele tem ali o TA, ele chegou num momento que ele acabou adquirindo bastante conhecimento, né, que nem passa de séculos, né, tem aquela cena, né, que acaba sendo um pouco até irônica, engraçada, né. Ah, passa séculos, quanto tempo que eu preciso pra saber de tanto quanto você sabe? Ah, passa séculos. Daí ele passa séculos e ele mostra ele entrando numa sala e ele sabe sobre tudo, sabe? Então, no momento que ele vê que as coisas não dão certo, que o TR realmente não funciona, mesmo que ele consegue, eles conseguem finalmente, depois de séculos tentando, eles finalmente conseguem fazer o que eles queriam fazer, e ele vê que não funcionou, ele sabe que realmente não tem outra opção, porque ele entende sobre aquele assunto. Eu acho isso muito interessante. E naquele momento, ele vê que a única opção que ele tem é realmente sacrificar pelos amigos e pelas pessoas que ele ama. Então, por isso que eu acho que, né, tipo, é interessante mostrar um pouco do... Tipo, desse convívio do Loki, sabe? Então, eu acho que realmente tem muita coisa de evolução. Eu acho que realmente o personagem que... E também tem outros diálogos ali com a própria Sylvie também, sobre a questão do livre-arbítrio, de novo. Onde ela pega e fala, pergunta pra ele se faz sentido isso, né? Porque ele novamente fala que eles são deuses. E ela, novamente, ela questiona ele porque, né, querendo ou não, eles são pontos ali divergentes nessa questão, né? Tipo, ela... Que nem o Coveiro colocou muito, muito bem colocado também, sobre a questão de... Que ela cresceu fugindo, basicamente, sabe? Então, né, ela tem uma outra perspectiva e acaba ali sendo essa conversa com o Loki ali, eu sempre acho muito bem feita, muito bem colocado como uma consciência, né? E no final ela acaba voltando ali, vivendo a vida dela, e ele, né, se sacrifica ali por todos eles. Então eu acho realmente que é um baita ponto alto, eu acho uma baita série, eu acho que ela consegue finalizar muito bem. Eu não sou tão fã da primeira temporada, né? Eu acho que tem algumas barrigas ali, eu acho que tem algumas coisas que ficam um pouco meio desconexo, mas a segunda temporada eu acho que ela consegue consolidar a série como realmente a melhor, assim, do MCU, pelo menos na minha opinião. Eu acho que essa segunda temporada ela conseguiu casar bem ali com a primeira e ficou ali uma coisa bem redondinha e que faz sentido. E obviamente, como eu falei, deixa pontas soltas pra outras coisas, mas não necessariamente você precisa assistir, sabe? Você consegue sentir que acabou ali. Inclusive, não tem nem uma cena pós-crédito. Eu acho isso muito bem feito aqui. É, o que teria supostamente cena pós-crédito, mas não é a cena pós-crédito porque, enfim, é uma ponta pro futuro, vai, que eu até ia passar batido aqui, mas me lembrei agora que você falou, que é o destino da Renslayer, né? Supostamente ela morreu, porque ela foi parar no vazio, foi podada, então só mostra aqui agora que ela foi parar no vazio, e aí surge uma luz roxa na cara dela, né? Aí muita gente pergunta, o que diabo aconteceu e tal? Aquilo ali é o Alioth, tá? É aquele monstrão lá do vazio que sai destruindo e consumindo tudo. Então ele supostamente comeu ela. Mas tem gente que diz que tem easter egg de uma pirâmide lá no fundo, né? Uma pirâmide. E tem um símbolo da TVA também ali no meio da grama. É, mas é vazio. Eu acho que aquilo ali são coisas jogadas ali. Mas vai que tem gente falando que Ramatut vai salvar ela. Então tá bom, vamos ver. Cara, eu acho que esse episódio merecia um podcast inteiro dedicado a ele, cara. Porque é sensacional, cara. É uma conclusão muito boa. Se você reparar, a série começa com o episódio Propósito Glorioso. E aí, o que acontece no primeiro episódio? É desconstruído o Loki. Loki é completamente desconstruído, né? Nessa questão do seu propósito glorioso. Lembrando, é o Loki que acabou de ser derrotado pelos Vingadores no primeiro filme, certo? E deixa eu colocar só uma coisa aí. A frase completa é I am Loki, né? Eu sou Loki. And I am burdened with a glorious purpose. Ou seja, burden tem duas palavras aí, dois significados. Ele é, estou recheado, né? Como se fosse completado, ou seja, como se fosse uma coisa grandiosa, né? Ou então, um fardo, ou seja, uma coisa pesada. Então pode ser uma coisa tipo assim, estou completo, estou favorecido, que é do jeito que ele fala em Vingadores, que é estou repleto de um propósito glorioso. E aqui nesse final ele vira um burden, vira tipo, eu viro um fardo, né? Exato. Então, o primeiro episódio é essa desconstrução, passa-se toda a série pra chegar e mostrar, olha, tá aqui o que a gente vai entregar, qual que é o propósito glorioso desse Loki. Aí você tem toda essa jornada do personagem, toda essa modificação da forma dele pensar, certo? Pra poder chegar aqui, ou seja, você começa com o propósito glorioso dele lá em Vingadores e termina aqui com esse, né? Que é se, praticamente se tornar, né, o centro, né, do multiverso, né? De Deus da trapaça passa a ser o Deus das histórias, né? Como tá... como já aconteceu nos quadrinhos, né? E cara, umas sequências, assim, muito boas. Essa parte dos primeiros minutos aí, tentando resolver, vai e volta, lembra um filme, né? Que, na verdade, foi adaptado de um mangá, que acho que é Até o Limite do Amanhã, com Tom Cruise, que tem uma pegada parecida, né? Ou seja, o personagem do Tom Cruise vai morrendo, mas é como se fosse um videogame, né? A cada morte, ele vai melhorando, ele vai aprendendo, ele vai durando mais, e aí começa a tentar resolver. É basicamente isso que acontece. Esse aí acho que isso virou o nome de uma coisa científica, né? Que eles chamam de dia do... Groundhog Day, que é dia da marmota, não é isso? É isso, Paulo? O dia da marmota é o nome do filme, cara. É, então, mas o nome em inglês. Nome em inglês, Groundhog Day. Então, acho que isso aí virou um conceito científico até, é, né? É, não, um conceito científico não, é um trope de ficção científica. É, mas virou o nome que todo mundo usa. Quando todo mundo quer falar sobre isso, fala, é um dia da marmota. Exato, porque aquele dia nunca acaba, certo? Tá sempre se repetindo. Então ele fica nesse vai e volta, certo? Pra muita gente parece perda de coisa, mas é importante ele chegar a essa conclusão, certo? De que qual é a saída, certo? Ele volta lá, começa um diálogo sensacional com aquele que permanece. E aí, o Jonathan Majors dá um show de atuação, certo? E aí sai daquele personagem tímido e volta pro manipulador, assim, de uma forma, né? E aí o cara lá falando, ó... O que você vai fazer? Inclusive, até aquele que permanece, já nem sabe quantas vezes o Loki já apareceu pra ele, entendeu? Ele fala, não, você já deve ter tido aqui alguma vez. Não, e aí ele mostra que o Loki já teve ali várias vezes, certo? Vira um blefe, né? É que, assim, pro Loki foram centenas de vezes, pro aquele que permanece é só uma... Só que ele percebe pela forma como o Loki reage, que não é a primeira vez pro Loki, então ele tá blefando, né? Assim, só um dos dois tem conhecimento das conversas anteriores, é por isso que o Loki consegue blefar em cima do blefe dele e enganar ele. É, exatamente, porque tem uma hora que ele joga verde, né? Aí ele fala assim, quanto você acha que a gente já teve essa conversa, que eu não saberia que a gente teve essa conversa? Aí ele fala assim, e por que você acha que eu também foi a primeira vez que eu tive essa conversa com você? Uma coisa assim, né, que ele fala. É, e aí... Ah, o que que mostra, né? O tear temporal, na verdade, é um mecanismo de segurança para destruir outras realidades, né? E aí, tipo, o Loki, de novo, né? Voltamos pro beco sem saída, né? Porque ele fica vai e volta, tentando achar a saída. E aí ele percebe, né? Que o sacrifício é a única saída, né? E aí tem aquela história, né? A gente tava falando. Será que ele vai sacrificar a Sylph para poder salvar o multiverso? Vamos dizer assim, quase que se sacrificando, né? Já que, de certa forma, ela é ele. E toda vez que ela tá em perigo, tá ativa, né? Vamos dizer assim, esse conceito de autossobrevivência. Será que ele vai fazer isso, né? E aí, então, cara, ele volta, fala com o Mobius. Um diálogo sensacional, né? Aí o Mobius conta uma história, né? De uma criança de 8 anos que, se ela permanecesse ali, causaria um problema temporal com milhões de mortos, né? E aí o caçador responsável não teve coragem de fazer a podagem. Aí restou para a companheira dele, né? Ele era o caçador que não conseguiu cumprir a missão. E a Henslayer é a caçadora, né? Que virou juíza por ter cumprido aquela missão, né? E aí a pergunta, né? Mas e aí, como é que você fica? Bom, cara, você tem que escolher o teu fardo. Onde você vai colocar esse seu fardo e seguir adiante, cara? Puta diálogo. E aí... tem a conclusão, né? Ele percebe, ele entra nesse sacrifício, né? Ele topa, vamos dizer assim, ser um centro do universo. Ele pode até, aí até a gente discutiu, né? Eu e o Coveiro no grupo, se ele poderia ou não intervir, né? Mas aí toda a série, toda essa temporada é sobre livre-arbítrio, né? Versus a intervenção. Então ele opta por, vamos dizer assim, ele até muda, né, o formato. Você sai por uma árvore, né? E de uma árvore com várias ramificações, ele não vai intervir. Sabe? De certa forma, ele sustenta tudo aquilo, todas aquelas inúmeras vidas, mas ele não vai intervir. Ou seja, sai do Loki de Vingadores, que era aquele que tentou ser um déspota, certo? Para um cara extremamente altruísta que quer manter esse universo, cara. É muito bom essa evolução do personagem ao longo dessas duas temporadas. É a inspiração, mas não é exatamente igual, né? E que foi meio que confirmado pelos dois diretores aí, que os dois diretores vieram de Cavaleiro da Lua, tá? O Paulo vai dar um grito aí. Mas enfim, a inspiração é nas histórias dos deuses das histórias. God of Stories, né? Que é o deus das histórias. Não é exatamente os poderes que o deus da história tem, e o deus da história intervém muito. Na verdade, ele sai pulando de multiverso em multiverso, praticamente reescrevendo a história. Né? Então ele é o deus que conta a história mesmo, inclusive a favor dele, né? De várias vezes. E ele basicamente usa esse poder, acho que o Paulo falou isso no podcast que a gente teve de volume 1 da Miss Marvel, né? Uma coisa assim. E que ele usa esse poder no Last Days of Loki, tá? Em que ele sai do multiverso pra assim poder entrar no novo multiverso, né? E assim ele é o único ser que realmente conhece tudo que existia no outro universo pós-Guerras Secretas do Hickman e sabe exatamente tudo, e tem conhecimento de tudo, assim. Porque o escritor, enfim, na época queria isso, né? Seria uma pena se todos os Last Days não fossem exatamente a mesma trama. Pista Prateada fez isso, Loki fez isso, sei lá mais quem fez isso. Só teve quatro e a Miss Marvel foi outra. Enfim. Mas o que eu ia dizendo pra ti é que cara, a pessoa tem que ser muito... Não sei nem qual a palavra. Tipo, porque esse começo que tu falou que teve gente que reclamou que era inútil, mas foi uma das melhores partes. Ele tentando lá, aí a cada momento ele fazendo por tentativa e erro. Aquela parte lá que ele fala que... Ah, quanto tempo eu preciso pra aprender tudo que você sabe? Aí o Victor Temerly, séculos. Aí o... Só tem uma tag em seguida. Alguns séculos depois, aí volta e o Mobius... Ó, dado o seu surpreendente, inédito e desconhecido conhecimento de engenharia temporal, afinal de contas, eu não sei de como você sabe disso, mas como você construiu isso aqui tão rápido? O que eu entendi daquela hora não foi que ele leu o manual, e que ele tinha voltado lá pro passado do Data, porque o Data ficou séculos sozinho, então tinha uns séculos que ele podia ficar lá. Data, eu preciso que você me ensine... Conversando, sabe? É, conversando até aprender tudo, que tempo ele tinha pra isso, lá no passado lá do Ouroboros, então... Sim, ele tem pra voltar. Ele tem todo o tempo que ele precisa agora, que ele consegue controlar. Inclusive, ele pode dizer, olha, Ouroboros, tô voltando, você já me ensinou o capítulo 5 ou 6 do livro de Quântica Física, papai, me ensina o 8º agora. E ele, pro Ouroboros, ele não ia lembrar o que tinha ensinado, mas ele ia ensinar a partir dali, né? Exato, então, daria certo ele ir fazendo pra... Fazer as coisas e falar que ainda ele, mesmo depois que ele aprendeu, ainda tem uma porrada de coisas que ele tinha feito lá, que tinha dado errado, que é engraçado que você. É que o pessoal também já estão falando, nomeando tropes, o nome desse trope é Incidente do Macarrão, vem das tirinhas do Calvin, que é quando ele chega pro Victor Tremely: Victor, lembre-se de selar o seu negócio. Não pise no primeiro degrau, não solte o negócio, cuidado com o dedão. Então, ele não precisou repetir isso tudo pra gente, porque a gente já subentendia que ele tentou isso e ele tava meio que telegrafando o que, ia fazer pra ele não repetir. E não precisou ficar repetindo pra ficar chato pra gente, sabe? Ele já tava com tudo na cabeça, assim. Então, realmente, o roteiro foi muito bem elaborado, muito bem costurado, né? Pra várias coisas aí, cara. É, tem callbacks, assim, interessantes, né? Eu tinha conversado com o Felga e mostrado uma cena de... Que vale ressaltar, né? O Tom Hiddleston realmente ajudou nesse pareamento de informações, né? Foi ele que basicamente deu uma valorizada nessa fala do estou com um fardo de um propósito glorioso. E também o final, quando ele se despede da Sylvie, que ele se tranca lá pra pra morrer, vamos dizer assim. Pra morrer, entre aspas, né? Pra se sacrificar pra virar a nova árvore da vida lá, o novo núcleo do multiverso. Aí ele se vira e fala pra ela: não faça isso, eu estou fazendo. É. Por você, por todo nós. E isso é uma fala que ele colocou, porque é a última fala que ele fala pro Odin, que o Odin fala assim: Loki, por que você tá fazendo isso de ter se revoltado? Aí, pai, eu fiz isso por você e por todos nós. Só que naquela hora ele foi uma coisa de orgulho, né? Que aí o Odin olha pra ele, tipo assim, Loki, com uma cara de decepção. E ele disse, e o Loki dali decide se jogar pro vazio, né? Pro vazio não, pro espaço, aquela cena lá. Tá sendo segurado pela mão. E aqui ele tá realmente se sacrificando e não é, digamos assim, uma coisa pedante, né? É, a outra coisa também que você, dessa cena que você me fez lembrar, Paulo, de bastidores também, é que essa cena que vai e volta várias vezes de tentar dar certo o arco temporal, pra os outros atores que não eram o Tom Hiddleston, eles estavam repetindo a cena como se fosse... Sabe que você repete a cena pra ver qual é a cena que fica melhor? Só que toda vez o Tom Hiddleston fazia uma coisa diferente. E o pessoal ficava olhando, olhava esquisito, que foi a reação natural que o diretor achou que... Os diretores, né? Achou que deveria ter pra coisa funcionar. Então se você rever a cena depois desse momento, você vê que muitas vezes tá o Morbius de fundo. O Tom Hiddleston faz uma coisa diferente, aí ele olha assim, ele dá uma olhada diferente pra o Loki assim, sabe? Que você percebe que é como se fosse uma improvisação, mas não é uma improvisação não, porque pra ele é uma surpresa, né? Então tem esses detalhezinhos assim que é muito bom de bastidor. E ficou muito boa, cara. Você contando, cara, é realmente todo mundo atônito. Todo mundo olha assim, tipo, o Loki, porque assim, praticamente a cena, é todas essas cenas do vai e volta, é o Loki que vamos dizer assim, na edição, né, pelo menos no resultado final, é ele que só se mexe. Os outros ficam assim, parados assim, sabe? O que que tá acontecendo? De repente o Loki repete a mesma cena, só que ele fala muito mais ligeiro. Tá, aí ele às vezes fala do outro. Os atores estão olhando. Às vezes assim, ele fala, ele já vai direto lá pegar não sei o quê. Ele vai, já começa, não sei o quê. Aí todo mundo, cara, o Mobius, cara, ele faz uma cara, ele fica real, todo mundo fica meio paralisado, assim. Não, mas peraí, o que tá acontecendo? Realmente, mas o que tá acontecendo? E a cara do Owen Wilson pra isso, cara, é sensacional. Só, se você for reparar, fica todo mundo meio que perdido mesmo. Até, acho que, tipo, até só quando o Mobius chega uma hora e fala, não, mas Loki, o que tá acontecendo? Que história é essa? Por que você quer isso? Já passou, cara, e já ficaram várias e várias vezes paralisados sem entender nada, cara. É muito boa a cena. É, muito bom mesmo. Bom, e aí como eu falei, né, tem aquela pincelada pro futuro de Kang, ou seja, apesar de ter desse ponto aí, realmente a morte do aquele que permanece agora tá fora do plano dele de o Loki voltar no tempo e ressuscitar ele ou salvar ele, então ele dessa vez morreu, e o tear temporal, a partir daí, é realmente destruído do multiverso pra frente, de todos os filmes que tem multiverso, né? E a gente pode dizer que vários filmes do UCM que tocam no multiverso, eles são agora depois dessa segunda temporada do Loki. A gente agora tem que entender que é isso. Desde What If, desde Multiverso da Loucura, desde Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, é tudo a partir daí. Por isso que eu chamei de filler lá no começo, que o jeito que a série foi feita... Assim, não estou dizendo que a série é inútil, porque o Felga é testemunha que eu sempre defendo filler. Eu sempre falo que a saga de Asgard salva muita coisa do final do Cavaleiro Zodíaco, mas enfim. Quer dizer, ama filler e odeia barriga, vai entender, vai. Mas o que eu estou dizendo é que assim, você pode não assistir a série do Loki, nem da primeira nem da segunda temporada, e, em teoria, porque embora a gente sabe que tá uma bagunça tudo na produção... Até dado motivos extra cinema, o Marjorie ser um babaca, a gente não sabe se vai ter Kang ou não, mas em teoria, daria pra você assistir todos os filmes da saga do multiverso, sem assistir o Loki, sem você se prejudicar em momento nenhum. Porque a série, ela com ser fechada nela mesma, compacta nela mesma, e ela conseguiu uma coisa que talvez seja por isso também que o pessoal tá elogiando tanto ela, o final dela. Se a gente for olhar, ela é praticamente uma das poucas séries das fases 4 que realmente fecha sem sair atirando ganchos pra tudo quanto é lado, de continuação, ou de coisa que não acabou, ou de personagem novo que aparece no último e coisas assim. Então, só que ela é tão fechada nela mesma que eu acho que até uma reação que muita gente, quando terminou de assistir, gente, não mexe mais nesse Loki, final perfeito. 8. Se mexer, a chance de estragar é alta. Se for pra parecer que seja, sei lá, tipo, só ele olhando a galera lá no finalzinho, ele olhando a galera, o Victor sabia que o Victor Vondu ia matar esse maldito Rich de salvar o multiverso. Ainda bem que deu certo. Uma coisa assim. Não, mas assim, cara, a história ficou perfeita. Fechadinha. Mas por incrível que pareça, ela ficou tão fechada que ela vira um filler. Você não precisa saber nada dessa série pra entender o resto. Bom, os seus conceitos de filler, como eu falei, né? Cada um tem o seu, já deu uma brigaiada no nosso grupo. Mas assim, o que o Paulo falou, apesar de que tem muita gente que fica triste, né? Você, pô, mas o Loki vai ficar lá parado, sentado o tempo todo, segurando esse pó, isso aqui. Vai ter sempre esse pessoal aí que é mais do lado da ação, de queria ver uma porrada comendo solta, e que gosta de ver o Loki do jeito que ele era nos filmes do Thor, por exemplo, tá? Mas, assim, o fato de Tom Hiddleston ter dito que esse é o encerramento de 14 anos da carreira dele, apesar de que ele já veio atrás dizendo que já morri e voltei várias vezes como Loki, né? Mas eu acredito que é, sim, um bom fechamento, mas não significa que ele não vai ver mais de Loki ainda nessa saga do multiverso, tá? A gente sabe que tem variantes de Loki à vontade aí, então a Sylvie é uma delas, então não pode esquecer isso, né? É, quando se fala em Jovens Vingadores, que a gente falou lá no filme das Marvels, né, que tem a ponta aberta aí pra isso, não pode esquecer que tem um jovem Loki por aqui, né, ele tava no vazio, ele foi pra onde agora, né, agora que tem multiverso, então vem várias coisas aí, várias pontas aí pra outros Lokis aparecerem, e ele continua, de alguma forma, vivo, representado por essa árvore da vida no centro do multiverso, né? Ele pode aparecer, não o Tom Hiddleston, mas uma silhueta dele mostrando que é ele que tá sustentando e por aí vai. Querendo ou não, se o plano final dos Kangs é ser uma nova versão daquele que permanece, ele no final vai ter que destruir de novo o feito do Loki, né? Então, de alguma maneira, citado, pode ser que cite, mas como falou o Paulo, tem obrigação nenhuma. Bom, a gente que já pode encerrar por aqui, né? Muito obrigado. Encerramos aqui nossas obrigações com todos os projetos do UCM de 2023. Só que não, né? Já tô anunciando até What If, que é outra saga do multiverso relacionada. Mas isso a gente só vai fazer um podcast lá pro final do ano, ou na verdade começo de 2024, tá? Então até o próximo Inominata 66, sobre os 60 anos do X-Men, que a gente vai fechar também, como prometido. E até lá. Tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.